Vocês colocam mais de uma pessoa pra gravar? Cara, a gente não confia em nada. É melhor, né? Confia em nada. Ah, entendi. Saga. É caso de problema. A gente já perdeu um programa, o melhor podcast que a gente gravou na vida, que era uma coisa muito deliciosa sobre programa de sobre álbum de figurinha, a gente perdeu. O cordeiro do sacrifício. A gente perdeu, porque assim, tava todo mundo achando que tava gravando e não tinha ninguém gravando, e quem tava gravando deu falha, e foi muito triste. Eu nunca mais na minha vida quero passar por essa dor dessa perda de novo. Porque é uma parada assim que nunca mais vai acontecer. E essa... Não tem como você imitar, né? Tipo, não tem, cara. Eu gosto de jogos e diversão na sua 216ª edição para falarmos do novíssimo, do glorioso, do magnífico Street Fighter V. Não, esse é DLC. DLC, com essa música, essa música é DLC. Eu sou o Ilapso e nessa semana está aqui conosco o glorioso jogador de Charlie, Senhor da Eternidade. Eu jogo com o Charlie por falta de opção. Temos aqui também o outro jogador de Charlie, o Daigo. É, o único membro do podcast que ainda nem encostou nessa merda. Então, cara, quem chamou esse cara? Porque eu quero. O cara que jogou aqui de Ryu, apanhou pra caramba, o Killer Asus. É, apanhei pra caralho, foda. Na hora que eu troquei pro Ken, me fudi. Se fudeu. E nossos DLCs aqui, nossos queridos amigos, agradecer muito a presença deles. Antes de mais nada, o cara que não é bem um DLC, ele é um meio que o aqueles super amigos que aparecem de vez em quando no desenho, o Tio Rod. E mais um jogador de Nash, apesar de eu ainda não ter o jogo. Nash. Eles jogam de Charlie, eu jogo de Nash. Isso, o Nash é quebrado, hein? O Nash quebrado nada, né? Muito Nash nesse negócio. Criatividade, hein? um DLC aqui que a gente trouxe, que o Tio Rod trouxe lá do Patos, o Fat Bean. Jogador de Bird. Bird, bom, gostei. Bird. Denota personalidade. E o cara que vem lá do Calibre Lordal, que tem muito, muito carisma e autoestima, que tá jogando de Karim que nem eu, então acho que ele tem caráter, o Saga Kazama. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Linda! Lindo, bonito! Senhor do Sal! Gostoso! Eu não sabia que você tava jogando com a Karim também. Eu acho que é o boneco mais justo do jogo. É o boneco mais fofinho que tinha, né, cara? É o boneco mais gostosinho de jogar até agora. Pô, Karim, né, cara? Viva o Karim. E nessa semana vamos falar de Street Fighter V, todas as tretas do lançamento, as mecânicas gloriosas ou nem tanto desse jogo, e tudo que a gente espera que esse jogo venha a ter ou não venha a ter, com DLC pago ou não pago, tudo isso e muito mais depois da nossa leitura de Ximenes. Você tem ejaculação precoce? O Castro Medical Group pode lhe ajudar. Todos os seus problemas de disfunção erétil acabarão agora, porque começa a leitura de e-mails do Baixo Frentesoco nessa porra. Cara, isso foi a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida, mas vambora. Eu sei, porque eu recebi um daqueles e-mails de... Você tem uma ejaculação precoce? Aquele que já toca direto o vídeo? Tô ligado. Acho sensacional, eu esperei minha vida toda por isso. Isso é arte, liga, né, quem... cara? Isso é internet dos anos 90, tá ligado? Porra, isso é o Daigo e suas aulas de improv que nunca serviram pra nada até agora. Pois é. Muito bem, seus viados. Se vocês quiserem pular a parte de e-mails, vocês podem começar agora e pular para... Foda-se, a gente não faz isso. Aqui comigo temos o Senhor da Eternidade. Muito boa tarde. Oh, essa muito boa tarde, essa chuva que vai ter e um calor que eu normalmente espero que tenha no Rio de Janeiro. Vamos começar com esta bosta. O primeiro e-mail é do Lone Player, que tomou o esculacho semana passada. Tomou? Foi ele que tomou, não foi? Quem foi que xingou o Kioma? Alguém xingou o Kioma? Ah, não me lembro, cara. Falou que o Kioma era, tipo, não era grande coisa. Não sei, cara, a minha mente falha nessas horas, mas acho que foi ele sim. Enfim, olá, quem você escreve é aquele que gosta de jogos e diversão e atende pela alcunha de Lone Player. O ninja inimigo diz que as fases da água são, de alguma forma, um dos traumas da infância dos jogadores. Talvez até sejam, pois a maioria delas são bem chatas. Porém, fases com gelo são mais difíceis. É verdade. Mundo 6 do Mario. Mega Man X. Mario 3. Mega Man X. Não, o X1 até que não, porque é a fase pela qual você começa, né? É, eu tava pensando agora, começar pela fase do pinguim. Uhum, é só no Maverick Hunter X que não pode, porque não é mais a fase dele que é a primeira. Eu começava ou na fase do pinguim, ou na fase do Tatu Bola lá. Armadilo. É. Aí era fria, porque matar ele com blaster era... Você acha? Eu achava fácil pra caralho, porque eu tinha decorado todos os padrões dele já, acho que era por isso. Não, que eu até já, mas tinha aquele perigo dele abrir o escudo na hora que você atirasse, ele devolver aquele tirombão. Ah, era tranquilo, eu achava ele pato. Mas enfim, a fase do pinguim, sei lá, não era tão difícil também. Acho que a fase era difícil, o problema é que o boss era fácil. Era chato, porque você escorregava. Era só ficar pendurado. Você ficava escorregando, era uma merda. Agora vejamos. Porém, até onde consegui ouvir? Ué, não ouviu tudo? É, tá tendo esse problema no player, né? Como é que era o negócio? Ele disse que até onde ele conseguiu ouvir, aí eu lembrei que tá dando esse problema mesmo, né? Tipo, quem tenta baixar o programa não baixa ele todo. Sério? Isso é grave. É. Mas vamos prosseguir. Falaram algo sobre a fase da água de Battletoads. Ela, na verdade, é a fase 9, Terra Tubes. Ela é anterior à fase da corrida contra o rato e a da Serra Elétrica. Serra Elétrica não, uma bola. É, uma bola e Serra Elétrica. É, e eu acho que a fase do rato é 10. Mas foda-se. Battletoads foi um dos meus jogos favoritos do NES e ele tinha uma pronúncia bem difícil pra época. Tanto que alguns dos meus amigos falavam Batlets ou Bototobis. Bototobis. Enfim, era quase tão difícil quanto falar Beetlejuice, que também joguei para a NES e era uma bosta. Olha as comparações que esses caras fazem. Cara, é engraçado, eu nunca tive um problema em falar Beetlejuice e Battletoads. Eu também não. E no filme era foda porque eles traduziam Beetlejuice, era Besouro Suco. Besouro Suco, pode crer, isso era top. Era só no desenho que era Beetlejuice. Acho que até no desenho era Besouro Suco, não era? Não. Só se eles gravaram outra versão, porque eu lembro de chamar eles Beetlejuice, porque tinha o lance de gritar o nome dele 3 vezes para as coisas acontecerem. Ah, é verdade. Voltando ao assunto das fases de águas, uma que eu gostava bastante era de um jogo chamado Roboco Wars. Ah, eu lembro disso, é de NES. Era um jogo que você jogava com um robô carrinho, em vez de perna tinha roda? Não lembro disso, porra não. Era bonzão, era da Taito. É, onde você controlava um robô que se transformava em diversos veículos, como nave e até um submarino. Todavia, fases de avião e submarino não se mostravam diferentes de um shoot'em up convencional. Não mesmo. Eu recomendo, pra quem gosta de shooter, um de arcade bonzão chama In The Hunt. Você joga com um submarino boladão. Irado. É um submarino boladão e o jogo é steampunk. Tipo, porra, como é foda. Interessante. Talvez valha a pena citar Echo the Dolphin, que o jogo se passa no mar. Eu não consegui jogá-lo, pois achava meio chato. Ainda que você pudesse Ninguém pode culpar ele. Não mesmo. Ainda que você pudesse soltar umas ondas sonoras sinistras para se comunicar com outros golfinhos. Evil, The Search for Eden. Onde você começa na água se alimentando de animais menores, dessa forma fomentar... com galhardia. Nossa senhora. A teoria evolucionada de seres vivos. Esse é Super Nintendo, já jogou esse? É esse jogo do caralho. Acho que eu falei desse jogo no podcast, não falei não? Acho que falou, porque eu não vi. Ah, você não tava nessa porra não? Não, eu cheguei depois. Foi quando eu fui gravar o Deadpool. Ah, é, pode crer. Assisti o Deadpool, vou gravar o Deadpool. Você foi trabalhar com o Ryan Reynolds. Você foi filmar o Deadpool, né? Cara? Eu fui trabalhar com o Ryan Reynolds lá, enfiei um pau no cu dele. E tem o jogo da Pequena Sereia, de NES, que eu gostava muito, e talvez explique uma certa preferência por ruivas e seios. Nossa. Você sabe que preferência por ruivas e seios se chama ser um homem, né? Basicamente. Sim. Ser um homem heterossexual significa que você tem preferência por ruivas e seios, mas enfim. Assim como loiras e seios, e morenas e seios. É, exatamente. Mas esse Pequena Sereia de NES, eu achava ele meio facinho, até pra época. Eu gostava mais do de Trivo. Porque dava pra jogar com o Triton, dava pra jogar com o pai dela. Cara, vamos parar de discutir jogo da Pequena Sereia, por favor. Não, mas sério, não parecia jogo da Pequena Sereia, parecia um shooter com pessoas aquáticas. Cara, mas 90% dos jogos de franquias aleatórias de cinema era isso, era um jogo, outro jogo com uma skin diferente. É, ele parecia Félios. Já jogou Félios? Não. Você jogar com um maluco num cavalo dando tiro pela espada. Nossa, parece ter potencial isso. Não é? Meus amigos, vamos falar de coisa séria? Está mais para um pedido, mas vocês podem ajudar de maneira bem rápida e fácil. Vi um post no Facebook onde um rapaz chamado Mado Galanto perdeu um braço e a vida durante uma justa contra seu rival Jaspion. Puta que pariu. Para ajudá-lo, basta compartilhar a publicação que o Facebook pagará 5 centavos por cada compartilhamento. Claro. Só com este aporte financeiro que seu pai Satangosso contratará uma das bruxas intergalácticas Gilza ou Girumaza para revivê-lo. A saúde de Madou Galantô depende apenas de vocês. Que porra, não? Puta que pariu. Você me deve 5 centavos pra eu ter lido essa piada sem ver. Eles fazem essa piada com Tokusatsu pra puxar seu saco, você sabe, né? Eles te amam. Só que isso deu errado, não gostei, achei paia. Entendi. Achei paia, quanto tempo que eu não usava essa merda de gíria. Foda-se, vamos para o próximo, por favor. Furry Caio diz bem, passando aqui para dizer que esse Eu Gosto de Jogos foi muito bom. Engraçado, eu achei uma merda, mas enfim, não consegui parar de rir. Tirando isso, adorei lembrar das fases aquáticas do Mario 64 de Jolly Roger Bay, que possui uma ótima trilha sonora, sem contar o cagaço mencionado ao tentar pegar a estrela no rabo da serpente, e nem precisa lembrar o Water Temple do Ocarina of Time. Como ficou dito, a parte mais chata era remover e colocar a bota, pois após o tempo você ficava extremamente puto e perdido de tanto apertar Start. Só tenho a dizer que esses dois games marcaram minha infância, sendo os dois primeiros games que zerei, e claro, passando raiva nas fases aquáticas, mais nada que fizesse desistir. Cara, primeiro, vamos lá, eu concordo plenamente que Mario 64 e Ocarina of Time são jogos marcantes de Nintendo 64. Se não forem os melhores jogos, de ponto e foda-se. Acho que só GoldenEye chegaria perto. Cara, GoldenEye, sabe qual é o problema do GoldenEye? Eu também achava GoldenEye um dos melhores jogos de 64. Se você pega GoldenEye pra jogar hoje, é uma bosta. É, ele é merdeiro, é, mas naquela época ele fez. Não, naquela época ele era foda, mas você pega pra jogar um cocô. Você pega Mario 64 e Ocarina of Time pra jogar hoje, você joga de boa. Joga ok. É. E tem Star Fox também, Star Fox era bom pra caralho. Star Fox é do caralho. É. Vamos adicionar Star Fox nessa lista então, mas enfim. É, o meu problema com, o Tempo da Água nunca foi botar bota, cara. O problema era que era merda daqueles negócios que você tinha que ativar pra aumentar e diminuir o nível da água. Que eu nunca decorava onde ficava aquelas merdas e qual nível da água que tinha que estar pra chegar. Pra chegar nos lugares. Caralho, aquilo me irritava muito. Eu gerei esse jogo umas 5 vezes e eu nunca memorizei, mas enfim. Bem, também passei pra lembrar alguns outros games com fases aquáticas, sendo o primeiro deles o Water Temple do Majora's Mask. Não sei se os participantes do BFS jogaram esse Zelda. Bom, eu sei que Chimenez é viciado nessa bosta, mas eu nunca... Majora eu joguei, e esse é melhor porque tem a máscara do Zora. Você não precisa ficar trocando cara, porra nenhuma. Cara, eu não sei porquê, mas eu tinha um puta preconceito com esse jogo. Até hoje eu tenho. Cara. É bonzão. É mesmo? Ele só é um Zelda meio louco demais pra ser um Zelda, assim. Bizarro, mas enfim. Enfim, mas pra mim esse Water Temple era muito legal de se fazer, já que graças à máscara Zora você viajava pelo tempo sem ter o sofrimento da bota, como o Daga acabou de falar. Uhum. Outros dois jogos que ficaram de forma de fora, mas possuem fases aquáticas legais até, são Crash Bandicoot, toda a saga, e Metal Slug. Metal Slug tinha fase aquática? Tinha. Só que era a mesma coisa, você só era mais lerdo debaixo d'água. Ah, mas até aí a maioria é, né? O Sonic também é. Uhum. Mas, enfim, aí você podia atirar pra também. Baixo mais tranquilamente também. Aliás, a maioria dos chefões em fase da água era bicho de pescoço. Cara, quase todos os jogos da fase aquática era assim. Mega Man era assim. O Dalos é assim. Não sei se o Castlevania era assim também, devia ser. Depende do Castlevania quando você pode ir debaixo d'água. Porque a maioria dos jogos da série, água significa que você vai morrer. Justo. Mas enfim. Todas as fases aquáticas de ambos os games são divertidas de se jogar. Pelo menos pra mim. Cara, na real, eu acho fase aquática ok. Eu não sei porque que nem tem essa babaquice com fase aquática. Eu tenho mais zica com fase de gelo também. Eu não tenho zica com fase nenhuma. Eu não gosto de fase de fogo, na verdade. É, porque fogo caiu e morreu, né? É, nada muito estressante. Não sei se é por causa dos jogos que já que são ótimos e eram divertidas. Bem, finalizo aqui esse Chimenez com um grande abraço a todos os intrigantes integrantes do BFS. Ei, somos intrigantes. E como sempre digo, que venham mais, eu gosto de jogos como esse. Bom, que bom que você gostou, Furkai. Eu achei uma merda. Amigos meus falaram que ficaram uma merda também. O nosso... Aham. Mas é justo, né? Porque como se faz da água, e faz da água uma merda, é justo que ele seja uma merda. Justo. É, mas, saiu dando trigger cara, em todo... Mas a verdade é que sempre tem alguém que gosta, né? Deve ter dado trigger em um monte de gente que passou raiva jogando Mario. Pode ser. Vamos lá. Olá, Daigo, senhor da eternidade e lapso. Hoje não! Hoje não! Aqui quem fala é o Aka Ranger, só porque eu tô vendo Go Ranger agora, na real. Não tenho nick de Counter-Strike. Porra, vai ver Go Ranger? Tô grande pra caralho. 80 e tantos episódios. Deixa o cara. E queria consultar toda a sabedoria de vossas senhorias no gênero Musou. Puta então, acho que vai ficar pariu. Pra mim, né? Quero conhecer esta bagaça, mas não sei por onde começar e queria dicas disso. Minhas plataformas disponíveis são DS, PSP, PlayStation 2 e um PC meio capengo que vai rodar jogo de até 2009 com muita sorte. Então pega Sengoku Bazaar Heroes, que é a expansão do 2, e apesar dele necessitar que você tenha o 2 por perto para poder fazer mix-up de dados, vai te ensinar a jogar direitinho, mais ou menos. Cara, e... peraí, você não precisa aprender a jogar Musou, só você ficar apertando o botão, que nem um retardado. Não, isso se ele fosse pegar um Dynasty Warriors mesmo, né? Eu tô oferecendo um bazar que tem mais coisa. É. Eu tô dando pra ele a parada boa. Você tem 1.700 combos e usa um só. Nada. Bazar é só você não variar, você tá fudido. Uhum. É, eu tô oferecendo isso porque já que ele não tem do PlayStation 3 pra cima, eu não posso passar o Dynasty Warriors realmente legal. Então, vou fazer o quê? Se não for o caso, você pode pegar um Musou Orochi também, qualquer um dos dois? Um cara, ou dois? Eu tenho uma ideia melhor. Você pode jogar um jogo de verdade, decente. Ah, qual é, porra? Que você vai ficar nessa putaria? Eu vai, preciso, né? É meu papel. Out of character is serious business. Já perguntei no grupo do Acho Fim de Soco, mas a sabedoria de vocês será bem-vinda neste momento. Abraço! Bom, como eu disse, ou Sengoku Bazar Heroes, ou dois, se você quiser primeiro dois pra depois passar pro Heroes, ou então qualquer um dos dois, Warriors Orochi. Agora vamos para o próximo. Fala, galera do Baixo Feito Soco, beleza? Bem, vamos cagar a regra e falar de dois casts num e-mail só. É interessante que o nome desse cara já foi, né? Cadê? Não tem. Vamos nomeá-lo. Puta que pariu. Foda, cara. Essas coisas me pegam de surpresa, entendeu? É. Mas, enfim, como eu acabei de desconectar e voltei, então o nome dele vai ser... Porra. Desconect. Nossa, que merda. Desconect. Você é um homem desconectado do presente atual. Que merda de nick, mas foda-se. Fala, galera do Beijo Feito Soco, beleza? Bem, vamos... Baixa Frentesco. Agora que eu vi que ele escreveu Frentesco. Que é um doente. Tá, mudei então. O nome dele vai ser Frentesco. Frentesco. Para Frentex. Beleza? Bem, vamos cagar a regra e falar de dois casts no e-mail só. O podcast Tretas Competitivas primeiro. Bom, minha experiência com competições não saiu muito do que... Caralho. De que quem perder passa o controle dos grupos de amigos ou festas e família. Lembro-me de uma rodinha, quando você ganha da roda de amigos, aqui a gente fala rodinha. É, todo mundo fala rodinha, ou então o rei da mesa, ou sei lá o quê. A rodinha ou fila, né? Ah, não, a rodinha é quando você ganha de todo mundo, entendi. É fazer você fila. Passa todo mundo. É, fazer fila, fazer rodinha, tá certo. Uhum. Que fiz uma jogatina de MK Trilogy na casa do meu primo, que derrotei umas... Que jogo merda. Que derrotei umas 15 pessoas com o Sub-Zero. Mas até é ok, porque o Sub-Zero é meio apelão. Não é tão apelão assim, não. Qual dos três? Não, qual do Sub-Zero? O Sem Máscara ou o Classic? Eu não lembro de nenhum Sub-Zero ser muito apelão, mas enfim. Não, o Sem Máscara é meio apelãozinho, que tinha aquele combo de chute que saia rápido. Entendi. Outra vez não foi tão competitivo, mas foi tipo um cara chegou no boteco aqui perto e mandou a célebre fase. Pode por contra? O nego achou que eu não sabia jogar direito. Eu, como bom filho da puta que sou, comi o cu dele com o Charlie. Como se não bastasse, ele vem com... Ah, você deu sorte, claro. Eu, para ser mais FDP possível, respondi com um põe outro então, filha da puta. Terminei a luta com, não um, mas dois Shingoku Zatsu. Porra? Pera aí, o Charlie tinha Shingoku Zatsu? Não, ele deve ter trocado pro Akuma, né? Ah, tá. Eu queria... É porque agora no Street Fighter V ele tem um secretão bizarro. Tem. Uma serra elétrica. Eu queria me bater na rua depois disso. Esse que é o problema de você jogar Street Fighter no boteco, né? Sempre acaba sobrando para a sua integridade física. A não ser que você saiba correr ou que você saiba abrir mão da sua ficha, mas enfim. Ou que você saiba da porrada, caso o cara não tenha mais do ou que... Ou você saiba da porrada, caso seja o Dai. Não, pô. O cara pode ser um outro Zé também. Ah, se o cara for... Os cara for pela minha experiência, se o cara for um Zé, ele não vai querer te dar porrada por causa de um jogo de videogame. Tem isso. Mas lembro-me da lendária lenda do Travecão. Pela minha experiência, se o cara quiser te dar porrada por uma razão fútil, é porque ele tem uma vantagem corporal em relação a você drástica. Ou corporal ou de equipamento. É, ou de equipamento ou de conhecimento das artes marciais. Mas vamos lá. Tem isso. E sobre o cast de fase da água, pra mim foi bem imersivo. Água, imersivo. Han. Parabéns. Porque escutei o cast, acho que vou mudar seu nick pra engraçadinho pra caralho. Engraça frentesco. Engraçaralho pra cadinho. Porque escutei o cast enquanto tava na estrada indo para o parque aquático aqui em Minas. Olha só, foi imersivo mesmo então. Porra! Mas esse que vos fala não sabe nadar e eu me afoguei umas 3 vezes na piscina. Cara, se eu tivesse afogado 3 vezes na piscina, você não estaria nos falando agora. Não mesmo. Devo ter engolido uns 5 litros de água com cloro. Parabéns. Putz. Acho que se você tivesse engolido 5 litros de água com cloro, você também não estaria nos falando agora. Ainda mais cloro. Acho que agora sei o desespero do Sonic. Por mais, é isso. E desculpa pelo meio longo. Cara, você foi bem curto, na real, cara. Ué, foi. Considerando que a gente vai ter daqui a pouco. Obrigado, Frentesco Desconect, engraçaralho pra cadinho. Isso sim, é o Nick. Agora, fala, dupla das trevas, seja lá mais quem estiver aí com vocês. Hoje é só Satanás, meu filho. Aqui é o Dash, mais uma semana. Sobre o último podcast, não entra na fase da água propriamente dita. Mas eu detesto a parte da Triforce no Zelda Wind Waker. Quando joguei esse game com inglês macarrônico, eu gostei do game pelos seus gráficos, mas quando li numa Nintendo World o que tinha que fazer para juntar a Triforce, mandei o jogo se fuder e nunca mais peguei no mesmo. Como eu não joguei isso, do que ele tá reclamando? Cara, eu joguei, mas eu não joguei até o final e faz muito tempo, então eu não me lembro como caralho você junta a Triforce. Então, mas pode ser, velho. Eu imagino que seja tranquilo que ele tá de verdade. Sobre jogos de luta, estou lutando no Street Fighter V com o Rashido. Meu Deus do céu. É, o bode amou o Rashid e agora é o main dele e fudeu. Que personagem pateticamente ruim, cara. No online tenho apanhado muito, mas tá muito divertido mesmo assim. Lembrei esta semana que um dos meus primeiros jogos de luta foi Yu Yu Hakusho de Super NES. Um que era de luta mesmo e os outros que eram meio visual novel. Ah, tu já jogou esse? Que é tipo simulação de briga? Não. Tipo, você tem umas imagens gigantes dos dois personagens fazendo posezinha de boxer assim. Ah, você tem já vi, meu Deus do céu, esse jogo. Depois joguei os jogos de luta mais clássicos, como Street 2, Killer e Final Bolt, que eu espero que seja Final Bout. É, deve ser. Mas aí Final Bout deve ser Dragon Ball ou ele tá confundindo mais ainda, é Real Bout Fatal Fury. Caralho, agora eu fiquei confuso. Dois. Minha tristeza é não ter jogado os jogos de luta do Hanma. Só de Super Nintendo, filho. Depois daquilo você não precisa de mais disso, não. Lembro de ter visto para Super NES os jogos deste anime e também alguns fodas para Neo Geo e 3DO. Opa, Neo Geo não tem, não. Neo Geo não ficou sem. 3DO tem um que é ruim feito capeta. Nossa. Uma pena que não temos jogos de luta de anime como antes. Outro jogo muito bom que joguei foi no PlayStation 2, o JoJo, deve ser o 3, deve ser o da parte 3. E o Hokuto no Ken do PlayStation 2. O JoJo é aquele que tinha pra arcade? É, aquele da Capcom. Ah, esse jogo é bom pra caralho. Aham. E o Hokuto no Ken do PlayStation 2, que deve ser o Dark, que era quebrado demais. Não, ele era equilibrado porque todo personagem era quebrado. É, era equilibrado pela sem noção. Aham, mas era muito bom. Me julguem, amo ele até hoje. Não, não tem problema não, o jogo é bom mesmo. Cara, eu só queria voltar um pouco aqui na conversa e dizer que não é uma pena que não temos jogos de anime de luta como antes. É uma pena que não temos animes como antes. É, não tem anime de briga mais direito. Mas enfim, é isso. Se tem, eles fazem aqueles jogos meio nojentinho de golpe de um botão, tá ligado? É nojento. Sobre meu último e-mail, onde o Daigo falou que eu dei uma rasteira no cara pra tocar no PlayStation 3 no 3DS, o cara já sabia que meu videogame estava zoado. Só que ele achou tão bonito que queria ter pra ele pra pôr em casa de enfeite? Para, cara, para. O videogame era uma luminária. Ele enfiou o PS3 no cu. Imagina aquela porra na estante em pé assim de noite, parecendo o Hall do Modicé no espaço. Caralho. Com uma luzinha vermelha piscando. Que sacanagem. E sim, Daigo, eu zerei o Ninja Gaiden Sigma 1 sem abaixar a dificuldade. O 2 é bem mais fácil e, além disso, tem censura no sangue dos monstros, que, quando acertados, sai uma luz deles. É nojento. O 3 achei bem ruim e não joguei a versão 2.0, a Razor's Edge. Os senhores podem me falar se ele é bom? Eu também não joguei, cara. Eu cheguei a quase comprar, mas eu acabei não comprando. Eu joguei os dois. Eu joguei o 3 normal e joguei o Razor's Edge. Zerei os dois e digo, o Razor's Edge é melhor, mas tudo que eles fizeram foi enxertar o gameplay do 2 nele, com as devidas proporções, é claro, né? Que ele ainda tem aquele sistema esquisito de só encher live quando você solta aquele dragão na tela. Putz. E tem personagem secreto pra caralho. As mulheres de Dead or Alive tudo batendo ponto naquela porra. Ah, isso é legal. É. Porque pra elas o jogo é diferente também. Elas vão na mesma fase do Ryu e tal. E tem sistema de arma, né? Que no outro você só joga com a katana. Nesse tem as garrinhas, tem a foice. Sinceramente, eu nunca senti falta. No 2 ou no 1, sei lá. Você tem tipo 200 armas pra jogar. É, pior que Mas no final de contas você só joga, você pega uma, escolhe e joga. É, tipo, no meu caso era o Thiago. Elas não tem muita diferença de uso, sacou? É a mesma coisa. Uhum. São no muitos combos caso, e tal. Ah, no meu caso, não era o Chaco, que eu gostava, que eu gostava de chegar perto. E no 2 era as Tonfa, porque eu gostava de som do osso quebrando. No 2 eu jogava de Tonfa exatamente pelo mesmo motivo. Os barulhão de osso quebrando era irado. Então, se você quiser jogar o 2, mas com a história do 3, você pode pegar o Razor's Edge. Agora, PS, dei mais uma chance para o Kamen Rider Ghost depois do episódio 8, ficou bom. É, tá piorando de novo, mas depois do 8 fica melhor mesmo. PS2, o Nomo Sentai parece promissor com animais e Minecraft. É, esse é o problema, os animais são legais e Minecraft não. Oh, God. Abraços, amo vocês. Agora pro próximo. Olá, hater da eternidade, Daigo, o véio. Aqui quem fala é o grandioso... Puta que o pariu, hoje tá foda. É. Ah, tá. Que também responde pela alcunha de Frozen Sheep. Grande Frozen Sheep. Tipo, um carneiro congelado. Da qual alcunha sempre achou uma merda. Mas enfim, bom, você não escolhe a sua alcunha, a verdade seja dita. Se você não gostou, é por isso que pegou. Falando do programa passado de Fasezinhas da Água, venho defender aqui a famosa Water Temple do famoso Zeldinha. Vamos lá. Confesso que quando joguei essa merda pela primeira vez, foi sem dúvidas a pior parte do jogo e a detestei. Mas, rejogando ela de novo ano passado, descobri que é a melhor fase de água de todas. Usando muito bem o conceito de jogabilidade 3D da época, pela mecânica de subir e descer o nível da água. Sendo os únicos problemas. Tá, são os únicos problemas, só que são problemas gravíssimos, eu diria. Que deixam a fase completamente frustrante, mas vamos lá. Ter que prestar o máximo de atenção em todos os detalhes dela, e ter que ficar tirando e botando as Iron Boots, coisa que foi melhorada no remake, até chamando um item. E como só tinha isso pra falar mesmo, só queria acabar falando que as fases da água não são nada perto das fases do gelo. Realmente são um problema. Então até mais beijinhos. Bom, concordando com o Daigo aí, que as fases do gelo que são a merda. Não, o cocô atômico. Agora... Mas ele não deu argumentos pesados na direção de por que o tempo da água é bom. Mas enfim... Deve ser só porque ele tava de bom humor quando jogou, quer apostar quatro. Com certeza. Que beleza, né? Tinha acabado de transar. Porra! Porra, mas você acabou de transar e foi pro Zeldinha, a mulher largou ele logo após, largou não? Não, por ser... Porra, isso é padrão, isso é terça-feira, fera. Terça-feira, tudo bem. O que acha de jogos de lutas competitivos foi realmente foda. Ah, sim, esse é o Ilukaze. Ilukaiser. Eu só achei que seria mais legal vocês falarem um pouquinho mais sobre os outros jogos, além do foco no Street Fighter. Vai ter mais, filho, vai ter mais. Mas sei que se fizessem isso, a conversa não teria porra de foco nenhum e vocês virariam mais um cast ruim. Sério, vocês não são. Oh. Que bom, cara. Você dizendo assim, eu até acredito. Eu queria falar pro Pivoto que não fez sentido ele ter adicionado aquilo nos e-mails. O Castro e o Daigo já tinham dado uma boa conclusão sobre o assunto da Laura. Tudo bem que ela não é tão fiel quanto Blanca. Cara, o Ilapso tem um problema sério com essa polêmica da Laura, mas enfim, deixa quieto. Tem, o trigger dele come na hora. Deixa quieto, melhor. Deixa eu ver. Sobre realismo de vestimento em um jogo com chinesas peitudas. Não apenas a Chun-Li, mas a Ibuki também. Pera aí, Ibuki é japonesa, não? Sim, mas pra ele deve ser tudo chinês, é aquela piada que é tudo igual. É tudo igual, tá tipo Daigo. Porra, eu sou igual a todo mundo, sim, eu sou. Ainda mais eu que tô com afro em pé. E um pseudo-nazista Highlander marombado. Meu Deus, quem será esse? Cara, deve ser o próprio Bison, que eu acho que ele é bem nazista. Ou, caralho, sei lá, o Mekali? Ah, não sei, vamos ficar que é o Bison. Tá. Sem contar que a roupa é alternativa, sendo dita que é a roupa que ela usa normalmente. Sutiã machuca se usar o tempo todo. Também essa pode ser simplesmente uma roupa que ela usa no baile, na Lapa, ou na puta que o pariu. Na puta que o pariu eu acho que é mais adequado. Porra. No fim, discutir sobre essa merda de polêmica é dar um tiro no pé, pois sempre surge um arrombado que vem falando que é objetificação da mulher, metendo mil mimimis, e dizendo que isso tudo é um protesto e que isso faria a empresa perceber e mudar essa atitude. Com certeza. Eles dão muita foda pra galera que reclama e não compra o jogo. Porra. Não vale a pena discutir, a não ser que você seja masoquista ou não saiba dançar o foda-se. Cara, esses argumentos de tipo, caralho, não, porque a mulher não lutaria sem sutiã, ou porque a mulher não lutaria de salto alto, ou porque a mulher não lutaria pelada, ou porque não faz sentido no fantasia medieval a mulher usar uma armadura que é só um sutiã e uma calcinha, porque ela não estaria protegida contra os golpes de espada. Cara, quem fala isso é totalmente idiota. Caralho, é uma porra de um mundo fantástico onde ninguém dá uma foda e a única regra que tem é a regra do legal, a famosa Rule of Cool. Rule of Cool. É a única regra que impera. Porque você tá fazendo um jogo de fantasia, nenhum personagem existe. Não é real. As pessoas estão se batendo, as pessoas estão soltando foguinho pelas mãos, amigo. Como diz meu pai, olha os fogos, estragou essa porra, por que, que tem o fogo? É, caralho. Vai se fuder, enfim, assim. Falando do cast da fase da água, eu acho incrível as pessoas poderem ser merdosas e mimizentas com isso. Só porque a fase tem água, a gravidade e o gameplay são diferentes. Nego fica de mimimi falando que é uma merda. Concordo em gênero, número e grau. É, mesmo comigo sendo merdoso nos jogos quando pequeno, eu nunca fiquei de palhaçada com fase de água. Sempre joguei todas de boa. Na verdade, eram as minhas favoritas. Ah, agora a gente achou o que ele tá defendendo. Né? Joguei fase de água em Donkey Kong, Mario, Mega Man e vários outros jogos que fudidamente estou sem vontade de lembrar os nomes. E cada vez, em cada um deles eu curti as fases de água. Menos Sonic, que tem um level design de merda e o marketing só fudia mais as impressões sobre o jogo. Que diabo é essa? Acusações fortes aí, mas vamos lá. O Templo da Água do Ocarina é simplesmente a dungeon mais genial no jogo todo. Crem, Gaspar! Ficou forçado. Ficou forçado pra caralho, cara. Justamente pelas outras dungeons terem puzzles e este ser o puzzle. Quantas vezes vocês veem uma área de jogo que é um puzzle por completo? Cara, embora eu entenda o seu argumento, o problema é que era um enorme puzzle frustrante pra caralho. Só isso. Né? Aliás, fase que é toda puzzle, eu lembro do labirinto de Dédalo no God of War 3. Que nojo de fase, mas enfim, vamos lá. Não, mas era um puzzlezão gigante, não era? Era, mas era uma merda. Aliás, todos os God of War são uma merda. Mas vamos lá. Mas aí você foi um pouco longe. Você nunca jogou essa porra estressada, né? Como assim estressado? É, pra você desestressar matando as coisas? Ah, cara, não me desestresso matando coisas, não, em geral. Eu normalmente desestresso assim ou um jogo de luta mais ou menos controlado? Geralmente me desestresso atirando na cabeça das pessoas. Ah, tá, tem a parte do shooter. Ou então Rock'n'Roll Racing devia funcionar benzão pra tu, né? É, Rock'n'Roll Racing ou então dar porrada nas pessoas também. Tu queimar, cara, tipo, 6 mísseis da carga normal, tudo na bunda de um Overcraft na sua frente. Nossa, isso era muito delicioso. Porra, todos eles. E se o cara escapasse dos mísseis, você deixava aquelas bombas que multiplicava na tela. Delícia. Que gostoso. Um fishing gostoso, pulsante e bem profundo nos seus rabos. Até mais. Do jeito que ele fala, ele deve querer isso um dia. Né? Porra. Mas ele me lembrou de uma coisa. Cara, realmente, as fases de água do Mario são as minhas fases preferidas de todos os tempos. Não só a Jolly Roger Bay e a Daya Daya Docks, mas aquela que eu não lembro o nome, que era uma que era meio... que era, tinha a mesma mecânica do Tempo da Água, que você tinha que ir em vez da água, sabe qual é? Subir e descer. Que era uma... na verdade era uma fase híbrida, né? Porque em momentos era a fase da água e em momentos era a fase sem água. Fase de chão. Cara, fase de dar soquinhos. Aquela fase era muito legal, muito legal. E era uma fase bem pequena, sabe qual é? Era só um quadradão que você ia escalando, basicamente. E as estrelas eram fáceis, né? Cara, era muito legal aquele mapa. Mas enfim. Agora o próximo é o último. Roy! Caralho, o que, que é isso? Roy! Ele é um pirata? Talvez. Roy da Eagle e Senhor da Eternidade. Mas pivoto, ou sei lá mais quem estiver lendo os e-mails agora. Aqui é os carros de novo. Ei! Vi que meu último e-mail deve ter dado câncer pra vocês e os ouvintes. Inclusive a mim mesmo, por causa da fotografia maravilhosa. Tinha um moleque que escreveu aquilo tudo lá pelas 3 da madrugada, que tava se apressando pra ir pra cama logo. Clássico. É foda. Escrever coisa de madrugada é uma coisa triste. Aliás, não façam nada de madrugada com sono, crianças. Estraga a cabeça. É sempre um resultado triste. Principalmente jogar xadrez. Outro dia eu fui tentar jogar xadrez de madrugada, é um desastre. Caralho! Qualquer atividade intelectual de madrugada é um desastre. Não que minha ortografia, quando não estou às peças, ou sei lá, seja boa. Mas eu só queria deixar claro que eu tento escrever a merda desse vídeo com cuidado, mas sempre cabe alguma coisa ou outra. Acho que deveria falar do último cast. Eu concordo plenamente com o Senhor da Eternidade e ou o Ilapso. Não lembro qual dos dois falaram isso. A gente virou praticamente um Arcon, né? Mas enfim. Porra! De que fases da água são mal necessárias. Vocês são Gestalt. Vocês são Gestalt. É, fusão do Gogeta. que brinquinho. De que fases da água são... Eu sou a personalidade não viada, tá? Só pra avisar. Pode crer. De que fases da água são um mal necessário, de certa forma. Pois é, fui eu que falei isso. Acho que o Lápis concordou, então, enfim. É, então funciona pros dois. Digo mal, porque na maioria das vezes, sempre são uma das partes mais lentas do jogo, literalmente. Ou no caso do Echo the Dolphin, a bosta do jogo inteiro. Por você geralmente estar sob o controle de personagem que está andando sobre a terra por 70% do tempo na maioria dos casos, e normalmente para equilibrar e diferenciar suas habilidades sobre o chão entre sua capacidade na água, optam por sacrificar sua mobilidade quando está nadando, obviamente. E este é um dos maiores fatores do porquê fases d'água em plataformas são vistas como algo extremamente tedioso. No caso dos Zeldas, o acessar diferentes partes do local, e no caso desse caralho, ele tá escrevendo, continua escrevendo que ele é um filho da puta, puta que pariu. Não, é parte de cima. O problema é mais como as fases são estruturadas. Caralho, o problema é como as fases são estruturadas e... É, foi culpa minha então. E os gimmicks dela. Em ambos, Ocarina do Tempo e, máscara, e a Máscara de Majora, seus tempos se focam em alterar o nível e a direção da água para acessar diferentes partes do local. E no caso desses dois jogos, a forma que esses gimmicks são usados faz com que eles sejam tempos bastante demorados e tediosos, por você precisar toda hora ficar trocando nível e velocidade da água. Exatamente, mas é porque tipo, normalmente você só anda num pace um pouco mais devagar. Por causa do Zelda, o pace é mais devagar em todos os sentidos. Esse que é o problema, eu acho. O problema nesse caso não é a mobilidade. Apesar de que o Ocarina of Time, você precisa trocar as botas o tempo inteiro, e se você não contar as inúmeras pausas que você precisa fazer para trocá-las, Link em si continua tendo uma mobilidade tolerável. É, mesmo assim ele é um pouco mais lento, mesmo com as botas de aço. Já que o tempo foi pensado com o jogador usando elas em mente, pela maior parte, ao menos, então a maioria das salas são pequenas para que o jogador não se frustre tanto com a velocidade do Link. É verdade. Não, é assim. Assim como na fase do Mario que eu tava falando, que a fase também é menor para compensar o pacing lento. Sem contar que você... E, aliás, a fase que eu me lembro agora, a fase não tinha um pacing lento. Eu lembro que tinha várias fases da parte da fase... Assim, overall era o pacing lento, que era a fase da água. Mas tinha um parte de que você tinha que sair correndo, sabe qual é? Né, dar uma acelerada. É. Não, você tinha que literalmente sair correndo pra fazer a parada rápido, aquelas paradas que ficava... O relógio contando, sabe qual é? Uhum, pra pegar os itens da sequência rápida, né? Mas, enfim, voltando ao Zelda. Sem contar que você pode tirá-las quando bem quiser, caso a parte onde você esteja lhe permita. Em Majora's, você usa a máscara do Zora, e é completamente diferente do que o Link podia fazer no jogo anterior, já que Zoras podem andar livremente sem a necessidade de colocar sapatos de chumbo. Então a mobilidade dele na água é incrível. Porém, o Great Bay Temple ainda continua sendo considerado um dos piores templos na série por muitos, por causa de que, como mencionei, nesse caso a mobilidade não é o que define se a fase vai ser tediosa ou não com a maioria dos platformers. É seus gimmicks e level design que os definem. Eu acho que rolou também um ranço do Templo da Água do Ocarina of Time. É, a galera já olhou, porra, vai ter Templo d'Água de novo, cacete! Eu não sou nenhum gênio do level design pra dizer como esse problema poderia ser resolvido. Então eu não tenho ideia de como fazer isso algo melhor. Mas é como falaram no cast, é o mal necessário para que o pace do jogo continue saudável e menos enjoativo. Você é jogado nessa curva para que o jogo mantenha-se divertido e desafiador. Concordo. No sentido de que você é jogado em uma situação onde o que você aprendeu com partes passadas não vai significar tanto assim, em uma fase onde as mecânicas funcionam de forma diferente. Puta que pariu, falando em e-mail tedioso, você mandou um puta e-mail tedioso, hein? Puta que pariu. O seu foi daqueles. Caralho, até só de ler já me deu câncer. Reincidência. Metástase. Devo ter feito 1000 erros gramaticais de novo. Não, erros gramaticais nem tanto. Só foi menos. Só foi escrito de forma tediosa mesmo. Mas tá melhorando. Porra, vamos lá. Mas eu tentei escrever isso direitinho. Mentira, nem tentei, eu sei que você não tentou. Abraços, ganha dinheiro, obrigado. Porra. Tenha uma boa semana e até a próxima. Agora, paradas que vocês não disseram semana passada e eu não tava no programa. Tipo, como é que vocês não falaram do Mega Man só ter aprendido a nadar depois de 8 jogos? E como ele não enferruja, né? Não, isso é nem ferrugem. Não, até hoje acho que ele não aprendeu a baixar, né? Só na série X ele abaixa. É um negócio de curva de aprendizado meio errado. Ele não abaixa na série X, no Mega Man X1. Ele não abaixa, não abaixa. Não, X1 não, ele abaixa no X5. Ele ainda precisa de 5 jogos pra aprender a baixar. Entendi. 8 jogos pra nadar, 5 pra baixar. Veja que divertido. Tá certo, tá honesto, tá favorável. Pô, tá favorável. Bem, isso acabou, seus piranhas. Podem seguir gente para o programa. Eu não sei qual é o programa, como sempre, nas últimas semanas. Caso você sabe, porque eu não sei. Foi o dia... Cara, eu acho que não tem programa porra nenhuma. Acho que é o que a gente vai gravar amanhã. Ih, caralho! Hoje. É o que a gente vai gravar hoje, essa caralho. Ih, caralho! Bom, enfim, vocês já vão saber qual é o programa na hora que ele sair. Então, foda-se, vocês estão melhor do que a gente. Meu caro senhor da eternidade, o senhor tem alguma mensagem edificante para esta semana? Mensagem edificante? Cara, não usem anabolizante. Porra. É, consigam o que vocês querem da maneira natural, que é mais difícil, mas dura mais tempo, entendeu? Essa é a verdade. É, isso é. Fica rasgadão. E é mais gratificante quando você conquista do que quando você trapaceia, entendeu? Seja um campeão. Porra. Como é que é? É... Campeões não usam drogas. William S. Sessions, FBI. Exatamente. Aí com essa maravilhosa mensagem de você não usar esteroides, que também significa que você não deve usar drogas, seu filho só, da peraí, puta. Peraí. Só benzina. Benzina pode. Benzina não tem efeitos colaterais. Vocês fiquem aí com o resto desta porra. Logo mais tem mais. E foda-se. Diversão na vez. Esse é o programa 216 do Baixo Frente Soco, 2 de fevereiro, 16 de fevereiro. Por uma grande coincidência ou não, foi tudo planejado por nós. 16 de fevereiro, nós tivemos o lançamento do Street Fighter V, o quinto macro jogo da franquia Street Fighter, lançado pela Capcom. O quinto de número, né? Porque se for contar de... número de jogos, deve ser o... deve ter o mesmo número de podcast que tem de jogo, né? É tipo isso. Que isso. E foi aniversário do Marquinhos. E foi, pô, parabéns, Ninja Rod, então... Vai ser o maior jogador de Nash do Street Fighter 8. Ou do Ultra Street Fighter 5, né, até lá. Vai saber. Né? No dia 16 a gente teve o lançamento do Street Fighter 5, um lançamento que estava sendo aguardado aí por muitos de nós aqui. O Dio Rod e o Bad Bean, eles têm lá o time dele, o Patos, que teve inclusive o Robson, né, o Robinho, foi o campeão do primeiro torneio de Street Fighter V organizado oficialmente pelo Warner aqui no Brasil. Então parabéns a ele, muitos parabéns. Jogou de que ele? Parabéns. Foi de quem, né? Foi de quem? Achei, deve ser muito guerreiro esse cara. O que só prova é que eu não sei jogar mesmo, né? É, muito ruim isso. Isso não era muito questionável. E certamente também muito esperado pelo Saga, nosso convidado aqui, que é um cara das lutinhas também. Cara, Saga, você que tá vindo de fora aqui, é o mais externo da galera. O que você achou do jogo até agora, das mecânicas do jogo? Dá uma opinião sobre o que você tá achando aí dessa experiência com Street Fighter V. Primeiro eu queria comentar que eu tenho quase certeza que eu perdi de alguém, do Patos também. Eu perdi do Anjo do Raziel. Não, o Anjo Raziel não é... Ele não tá jogando Street... O Anjo Raziel era de outro time. É que não no é do mesmo Patos, time. Você? Não, é que no Patos tem um Raziel, mas não ah, é um Raziel. Pô, é um nome comum, cara. Ele joga... O Raziel, ele joga Guilty Gear. Ah, tá certo. Bom, é que eu perdi desse cara. Lá nesse torneio do dia 18? Nesse torneio, inclusive, que o Robinho ganhou. E foi o terceiro membro do Calibre Lordal que ele já matou no campeonato. Mas enfim. Que isso? Pois é, tipo... Os três, no campeonato da Capcom Cup. Cara, sei lá, eu Binho, o Hit. Ele ganhou do Binho do Hit no mesmo torneio, agora ele ganhou de mim. Eu falei, pô, o cara... Tá vendo? Os Pilo aqui, Fighters, o cara te dava um 3x1 em vocês, cara. Mas o cara fez o bingo do Calibre Lordal, então. Ele fez o bingo, é. Mas eu tô curtindo bastante o jogo, assim. Em geral, eu gostei de todas as mudanças, assim. Rolava... o povo que jogava o 4 tinha um preconceitozinho quando o jogo começou a sair, né? Tipo, o jogo parece muito simples. Mas eu acho que tem que dar uma chance, né? Tipo, ele é muito novo ainda pra você comparar com um jogo que teve 7 anos. E falar, nossa, o jogo de 7... O jogo de 7 anos é muito mais complexo. Eu falei, pô, peraí, ele teve muito mais tempo também, né, Júlio? Exatamente. Sem falar como é que ele era no Baunilha. Exatamente. Vi pouco do jogo On Hands, né? Eu vi mais trailer e joguei um pouquinho dele no Treta. Eu comecei a gostar, e a gente começou a comentar bastante, né, o Fábio, que assim, o jogo ele vai ficar mais fácil... pra você isso, iniciar... O jogo tá mais simples, né? Mais acessível, né? Isso. Essa é a palavra. Mas eu acho que quando o jogo tiver mais um tempo de vida, ele vai ser... Eu acredito que ele possa se tornar mais complexo que o próprio Street Fighter 4. Porque tem muita coisa pra você explorar no jogo, pelo que eu tô vendo. Né, o Bird mesmo, né, o Fábio, aquele sistema que ele tem das comidas dele e tudo mais... Ele é bem dinâmico nesse sentido. Cada um faz uma coisa, não é? Sim, e fora ele, ele tá, o Street Fighter, o 5, ele tá seguindo a linha do, mais a linha do Killer Instinct, de deixar cada personagem único. Mesmo tendo a mesma mecânica de counter, hit, de critical art, essas coisas, você tem uma habilidade única, que é o V-Trigger, o V-Skill. Isso foi mais puxado da parte do Killer, Killer Instinct, que tinha bastante isso. Esse novo apresentou isso de uma forma muito boa, tanto que eles pegaram essa mecânica pra eles. Só trocaram o nome, mas a ideia é a mesma. E até o sistema de combo também, de Link os links serem mais fáceis, né? Se eu não tô equivocado, o menor Link pra você fazer um combo no Street Fighter V, né? Que o Link é passar de um botão pra outro, né? Vai ser de 3 frames. Aham. Uhum. Né? Isso que era de um frame, era o soquinho da Karine. Né? Então, tipo, a Ibuki e o Evil Ryu era... obrigatório, praticamente. Até por isso que teve aquele esquema do S-Skill que eu falei o S-Link que eu falei no outro podcast, pra conseguir fazer combo de um frame. Isso que era o... Era difícil pra caralho. E era isso que limitava a galera, afastava a galera. Quando você chegava um certo tempo jogando, chegava um momento que o pessoal desistia de jogar e o Street continuava só com alguns. O legal... Mas assim... A diferença que eu vejo do Ultra Street 4 pro Street Fighter 5 é mais ou menos isso mesmo, porque o Ultra Street Fighter 4 ele destacava muito mais quem jogava em alto nível do que o Street Fighter 5, dando mais acesso pra galera nova que tá começando. Ao mesmo tempo, eu não consigo ver uma mecânica tão boa nesse jogo pra destacar tanto os jogadores prós. Uhum. Eu acho que vai ficar todo meio nivelado. Tanto que rolou um vídeo recentemente de um cara noob pra caramba ganhando do Daigo. Não. O cara é noob, é pior. Não, é um rapper. É um rapper da. Não sei se é Costa Leste ou Costa Oeste, o Lupe Fiasco, que ele no Twitter falou. Começou a trocar mensagens lá e começou a falar de Street Fighter. E o cara da Mad Cats, que eu esqueci agora o nome, o Markman. Isso, o Markman, ele falou: e aí, Lupe, o que você acha de jogar com o nosso Daigo Mehara? E o cara falou: cara, que maneiro! E foi lá, meio bem. Uma parada bem Apollo contra Ivan Drago, sabe qual é? Só que aí o cara ganhou o Daigo Mehara. Mais ou menos, né? Porque o Apollo era o melhor sozinho contra o melhor da Rússia. É verdade. Na verdade, era um indo pra piada e um indo pra jogar sério, sacou? É. Então era o Mr. T lá, né? Era mais um Rock 5, não, nem isso. É. Não, era Rock contra Apollo. A minha comparação foi uma merda mesmo, na verdade. É verdade. Não, mas assim, eu acho que o interessante do que o Fábio, dessa questão que o Fábio comentou, é esse abismo que existe entre o player intermediário pro top player. Porque não existe mais uma mecânica, pelo menos que, né, que pelo menos não apareceu ainda nenhuma mecânica oficial que crie esse abismo. Não há links difíceis, não tem P-Link, que é aquele que eu falei também, de você apertar os botões, né, Fábio? Não tem aqueles combos complexos com focos ataque, não tem mais focos ataque, né? Tem uma coisa da mecânica pra gente fazer um comentário, né? A mecânica de Street Fighter básica do básico, ela se mantém, você tem 3 socos, 3 chutes, beleza. Desde lá o Street Fighter 2, que não muda nesse sentido. No Street Fighter 4 a gente tinha a mecânica do focos ataque, que era o ataque utilizando os 2 botões médios, né, soco e chute, que era carregável e que em último nível tirava defesa e era usado para uma série de mecânicas próprias do Street Fighter 4. Principalmente o FATC, que é o Focus Cancel para estender combo, né? E que era como o que fazia o cara dar o Shoryuken, que cancelava e o boneco voava e o Ryu emendava o Metsu Hadouken, etc. Né? E coisas assim. Focus Attack acabou e a mecânica ímpar do Street Fighter 5 é a mecânica V-Skill e V-Trigger, que é uma segunda barra de gauge, lá qualquer, né? Que você enche essa barra de gauge apanhando. E aí você ativa o seu V-Trigger, que pra cada boneco, pra cada personagem tem um efeito diferente. Pra alguns ele tem uma barra que vai se esgotando e dá power-up. Isso. Pro Nekali a barra começa e não acaba, é eterno enquanto durar o round. Pra alguns é um ataque específico, pro Charlie teleporta pra trás do adversário. Rashid atacar furacão. E por aí vai. E, tem, e você tem o V-Skill, que é a habilidade de botões médios, que cada personagem tem a sua, e que também cada uma tem um efeito diferente. Do Ryu tem o parry, do Ken é um dashzinho, da Karin é um soquinho que quebra projétil, do Nash é um negócio que absorve projétil, e por aí vai. Essa é a mecânica ímpar do Street Fighter V. E lembrando que a barra do V-Skill, cada uma, justamente porque cada boneco tem um efeito diferente, cada uma tem um tamanho diferente. Pra encher, né? Demora mais pra encher aquelas que dão benefício do cara por um tempo. O Bird e o Zangief, por exemplo, o Zangief agora eu não lembro, mas o Bird tem 3 barras, porque o benefício que o Bird ganha é absurdo quando enche aquele negócio. É coisa assim. Sim, ele, a velocidade dele aumenta, o dano dele aumenta rapidamente. Se você, sei lá, combar a cabeçada com o especial, vai 80%. Se você tiver com o Vitor. Mas, então, em contrapartida, a cabeçada, ele ajuda a reduzir muito mais rápido essa barra de V-Trigger dele. É, né? Exatamente. Tem, é, cada cabeçada não, que sai não, come um pedaço, né? Então tem uma meta mecânica que tá todo mundo ainda descobrindo, etc, que, enfim, talvez seja essa coisa que vai ponderar o jogador médio pro jogador profissional. É, uma das coisas que eles estão fazendo, que eu percebi, é que, assim, não tá compensando você cancelar combo no V-Trigger. Você tá fazendo combo, cancela e continua. O damage scaling, que é aquela coisa que conforme você vai batendo no boneco, vai, o dano vai sendo maior, vai sendo diminuído, né? No Street Fighter V, ele reduz menos o dano, ele continua dando um dano maior, né? A redução não é tão brusca. Mas só é que os combos são menores também, não? Sim, só que se você cancela no V-Trigger, não compensa o dano, você continua batendo. Isso é menos assim, maior. É menos maior. E temos um novo desafiante aqui, que é o... Another Fight. Chegou o host do programa, que estranho. Eba! Então, tem realmente essa diferença, né? Host o caralho, agora sou eu. Hoje eu não sou host, porra. Entendeu? Aí... De boas aqui, mano. É por propósito de coerência, né? Senão fica muito escroto. É tipo quando cai a transmissão do Galvão Bueno e aí entra um outro maluco. Não, vou ficar narrando pelo Galvão aqui. Não, agora vai ter o Galvão. Agora vai ser o Kleber Machado até o final, que é muito mais... Quando muda dublador no meio da série. Dublador, né, cara? quando a voz do Piccolo muda e era a voz do Ikki e vira Lobu, e você vê, caralho, que merda de mudança. Mas depois você começa a achar melhor e essa parada. Acho que a gente viu aí alguns casos de jogadores médios até, em replays contra os pro players. E aí os caras meio que lutando de igual pra igual. É claro que o jogo tem uma semana, né? Fez uma semana agora. Então, pô, tá todo mundo aprendendo o jogo ainda. Mas entra a parada que eu comento com o pessoal, fazendo até uma propaganda meio errada, mas eu não achei errado quando saiu o beta pra PC, uh-huh, o pessoal pegar e usar o pirata pra treinar. Mas porque o beta saiu semana passada. Não, eu tô falando que assim, quando saiu o primeiro beta do PC, a galera dá aquela hackeada pra jogar, pra ficar treinando. Eu não acho, nesse caso eu não acho errado, porque esses top player, tipo os japoneses, americanos, os caras estão com acesso do jogo há muito tempo, mano. Eles estão fazendo o alpha do jogo. Então assim, esses caras já entram no game já com uma expertise maior, porque eles já acessaram, eles ajudaram a desenvolver a bagaça. Os caras foram beta testers, né? Todos esses grandes jogadores japoneses e americanos foram beta testers. A gente viu os caras sendo beta testers o tempo todo, né? Você pegava, sei lá, o Filipino Champ da vida, o cara do nada, a primeira vez que você tava vendo ele jogando o jogo, ele escolheu dar o sim e, tipo, ele sabia fazer tudo. Mas o Daigo é beta da porra toda, de Marvel's Capcom, de Street Fighter, sempre foi. Sim, mas assim, a questão não é essa. A questão é que agora que você globalizou, essa é a versão do Street Fighter, essa é a versão de jogo de luta, provavelmente, mais globalizada e que realmente fez todos esses caras profissionais entrarem no circuito dos mortais. Claro, a tem gente, arcade mode? Claro, jogar a gente. Não, é nem por isso. Não é nem por isso. É pelo seguinte, não adianta eles se cercarem só das panelas deles agora, porque o ranking online vai servir pra muita coisa de campeonato. Então esses caras que são profissionais... Mesmo esse match meio lixoso... Não, mas eles vão consertar. Isso aí que vocês estão falando é especulação ou... Não, o Street tem... Teoricamente, se eu tiver, lá, no top 10, lá do ranking zoado, eu vou ser qualificado no torneio da vida, então. É a possibilidade. Até onde eu sei é só o primeiro. O primeiro tem vaga na Capcom Cup, direto. Né? Que hoje é o Filipino Champ. Eu acho que não tem tudo pago, não, cara. Mas é. Se o cara. Aí, Fábio, nossa chance, mano. Ele é só ficar em primeiro lá que nós vai, mano. É, no caso do Kiomar foi tudo pago, né? Então é, eu chuto que deve ser. Deve ser alguma coisa assim. Mas, Saga, você sabe se é o primeiro de cada região ou se é o 01 de todo mundo e ponto? Do mundo. Eu tô achando que é do mundo, é de todo mundo. Do mundo. Porque por região, até falando um pouco da Pro Tour, por região. Vão ter as etapas regionais da Pro Tour. Eu acho que acaba com o Pro Tour caberia um programa à parte, na verdade. Porque é muita coisa pra comentar. A gente marca com trancas aí. O lance é que, por exemplo, eu tô olhando o ranking online aqui agora, tá? Eu, que sou um Zé Ruela, eu tô com 1.000 e pouquinhos pontos. O Filipino Champ, que é o 01, tá com 7.700. E o Sabin, que é o cara que tá em segundo, tá com 7.500. Dois players de Dalsim, né? Tá quebrado esse boneco, ai. Exatamente. Mas eu já vi os dois jogando de Dalsim, realmente é uma parada muito bonita de se ver. Eu não consigo reproduzir, infelizmente, nem vou conseguir, isso me entristece, mas é bonito de ver. Eu acho que a partir do momento que o Tokido pega o boneco, é porque ele é acima da média. Mas o Tokido falou recentemente que não vai jogar Street 5 competitivo, né? Será que não? Eles sempre falam, esses caras sempre falam isso. Ai, não, vou me retirar. Na cena brasileira, né? A gente já falou também que vai largar baixo frente solto. Larga porra nenhuma. Eu já falei que vou voltar pra academia também. Já falei um monte de coisa. Ninja Inimigo falou que ia chegar cedo. Ih, caralho. O pior é que eu nem falei isso, mas beleza. Aí o que acontece? Olha. Nesse sentido de você trazer mais os caras pro lado mortal da coisa, tá todo mundo misturado. E o fato de você ter acesso aos replays desses caras todos também, se eu entrar ali e procurar, sei lá, Jay Wong at Work, que é o ID do Justin Wong, eu vejo os replays dele. Então você tem acesso pleno a como os caras jogam. Todo mundo vulnerável. Todo mundo vulnerável. Todo mundo agora é todo mundo sangra. Todo mundo é vitimável agora, né? Todo mundo tem sangue na água. Eu vi aqui uns replays do Justin Wong mais cedo. Ele perdendo pros caras assim. Você vê que os caras eram lá do meio do ranking, entendeu? E ele lá jogando e perdendo, de vez em quando perdia. E eu acho isso maneiro, acho que isso. Eles são mortais. Eles sangram, né, cara? Eles sangram. Uhum. E o Justin Wong. Se sangra. Se sangra, pode ser morto. Pode ser morto. E o Justin Wong, em particular, que ele era bem gordinho, né? Agora não posso falar mais nada, que eu tô mais gordo que ele. Caralho, você tá maior que o Justin Wong. Hã? Você tá maior que o Justin Wong. Cara, eu acho que eu tô, cara. É porque eu sou mais alto que ele, assim. Mas aí tudo bem. Eu tirei uma foto com ele, uma vez. Eu vou pegar essa foto e vou fazer uma montagem, eu atual, do lado, pra ver como é que fica. Eu acho que não tô devendo mais nada a ele. Eu acho que agora, o meu rival agora é o Flow. O meu rival. Caraca! Não quero mais saber de Justin Wong, não. Justin Wong já foi, meu irmão. Já foi. O único que não ganhou peso no baixo frente soco foi o Senhor Eternidade. Pode crer. É o que tem o mesmo peso desde que a gente começou. Parabéns, eu ganhei 50 quilos em 5 anos. Mas aí é o craque, né, mano? Eu tô usando o crack, né, cara? O crack contrário, né? O crack tá usando ele. Street Fighter V. Só uma coisa que a gente não falou de mecânica, né? Aboliram a coisa do Ultra. E agora a barra de turbo, como o Daigo gosta de falar, né? Só tem a barra de super lá, que é o Critical Arts. Me lembra um pouquinho Street Fighter Alpha, sabia? Lembra um pouco Street Fighter Alpha, né? Vocês acharam melhor, pior? Alguém tem um... Eu achei melhor. Porque, de certa forma, eu achava injusto. Isso é uma discussão que a gente tinha com um membro do time lá também, que pô, você tá perdendo, cara. Não tem que encher nada. Você tá apanhando. Você tem que saber lidar com o jogo com o que você tem, cara. Mas, assim, o V-Trigger agora é isso, você tá apanhando e... Mas então, mas aí substituíram pelo V-Trigger, então não é... Uma vantagem bem menor, teoricamente, né? Acho que mas eu vou te falar. Mas alguns podem utilizar, por exemplo, o Nash pra escapar, justamente dessa pressão. Verdade, tá, sim. Mas eu acho que é um fator que deixa a luta mais interessante. Faz você não desistir e falar, tipo, foda-se, acabaram as minhas chances. Você ainda tem aquela chance, mesmo quando você tá na merda, fudido, arregaçado. Mas isso entra numa coisa que era um demérito do Street Fighter 4. Por mais que eu defenda o esquema, eu também vejo essa falha no jogo que tinha. Você tem que estar o tempo inteiro, você tá ganhando, mano. Mas você tem que... quanto mais você tá ganhando, mais você tem que pisar em ovos, tá ligado? Porque, tipo, qualquer botãozinho que você aperta, o cara pode farofar ultra no wake up e te lascar, 500 de dano, entendeu? Se você joga de Akuma, você tá mais lascado ainda, porque a Akuma tinha a vida mais baixa. Você toma 70% da vida, foda-se. Mas o metagame vai mudando ao longo da partida, ao longo do round. Você, isso faz o round mesmo ficar muito mais dinâmico. Você tem, tipo, mini sessões dentro do mesmo round, fazendo a luta ter diferentes estratégias de diferentes pontos. E você ter jogo o tempo todo, né? Exato. Só que o Street Fighter V, ele não vai deixar o cara que tá ganhando tão em maus lençóis, assim. Não é, tipo, uma coisa que um erro milimétrico vai custar o round. Né? Tem um vídeo, depois eu vou ver se eu acho até pra mandar pra vocês, que é um jogador antigo, eu descobri que ele era um jogador antigo, que ele voltou a jogar, ele enfrentando o Pierre Boroga, até compartilhei no meu Facebook. Ah, eu vi, caralho, sensacional. O cara, ele tava pra perder, ele Rashid, ia perder, né? De Rashid e o Pierre Boroga de Vega. Ele virou a partida, mas aí vai muito mais do mérito do cara que tá perdendo. Se tivesse chip damage à torta e à direita igual antigamente, o cara tinha perdido. Mas como não tem, né? Peraí, como é que você vai fazer? Não, o chip damage, ele existe. Existe. Mas pra te matar, no caso. Chip damage pra te matar só de super, entendeu? Ah. Não, nem de super, né, Fábio? Não, super mata. Eu matei um cara. Não, super mata. Super mata. Critical Art mata. Critical Art mata. Graças a Deus, senão eu tinha rebaixado de liga aqui no dia. Saquei. Chip damage, ele funciona como se fosse o focus do 4, você vai absorvendo, aquele dano fica em potencial ali e vai voltando conforme você fica longe do adversário. Até pros botões. É que nem quando você dava o focus e você tomava uma porrada, você perdia o life, mas perdia o life e ele ficava marcado pra você recuperar. E com o tempo, se você não levasse porrada, você recuperava esse life que você perdeu. O chip agora é como se fosse exatamente isso. Se você defender a luta inteira e depois o cara não te bater, você pode recarregar seu life inteiro. Mas o cara te bater, você perdeu tudo. Por que você explicou isso de novo exatamente, cara? Porque você perguntou depois que o cara explicou, eu falei, cara, vou explicar que nem pra você. Na verdade, eu só repeti. Professor, não entendi, pode explicar de novo. Eu só repeti pra confirmar a informação, e ele falou, é. Teve esse lançamento meio conturbado. Esse lance, né? Quando tava na época do beta, e você realmente não podia fazer nada no jogo, beleza, era um beta, né? Até o pessoal que tinha aquelas cópias preliminares do jogo, até uma galera aqui no Brasil que a gente conhece, tava com o jogo antes, enfim, tinha, não dava pra fazer tudo no jogo, e dane-se, era o beta. O jogo saiu e ainda é o beta. Tem lá o modo história, que são os rascunhos lá daquela... Mas isso é 2016, né, Lapso? Olha só, Lapso, eu acabei de falar ainda agora que o beta saiu semana passada e você mesmo falou, não era o beta não. Depois que eu entendi a sua piada, mas não falei mais nada, mas você tem razão, é isso mesmo. Fala aí, Badmin. Cara, sobre isso aí, eu tenho a mesma opinião que eu tenho a respeito da mecânica de deixar cada personagem único e tudo mais. Eles tiraram isso, ao meu ver, tá? Eles tiraram isso do Killer Instinct, da experiência que a Microsoft teve com o Killer. Eu não entendi Eles soltaram o jogo sem nada. Tinha só o Sabiuf e o Jago no jogo. Não, mas o Badmin, o Killer Instinct foi R$40, cara. É, de graça, sei lá. E se você pagasse, era um preço ridículo. Eu, quando comprei, foi R$40 o Killer Instinct. Então, eles tentaram fazer a mesma coisa, só que pagando. E, tipo, não deu certo, tá ligado? Preço cheio. Todo mundo deu certo comigo. Deu certo com Saga, deu certo com... Pra quem é competitivo, foi joia. A ideia era justamente essa da Capcom. Entendi. Porque por conta do calendário de campeonatos, eles aceleraram a data. Mas e a acessibilidade do jogo? De quem é noob e tá chegando lá? Não tem nenhum computador level 8 pra você enfrentar, cara. Pra essa galera foi muito ruim. É essa galera que tá reclamando. Mas mesmo assim, cara, olha só, eu não, nunca fui de ficar jogando muito jogo online de luta, nunca fui. E eu nunca também fui de ficar debulhando arcade. Porque arcade é um modo muito mais fácil do que jogar online, mas também online é muito mais difícil. Então eu nunca fui o cara de arcade, mas eu gostava mais de fazer os trials. Os trials meio que me ensinavam a fazer timing, a fazer combos, coisa que nesse jogo não tem. Isso é o que eu senti bastante falta. Mas Trial é uma coisa recente, né? Trial é de EX pra cá, né? Antes não tinha isso também. Então, mas uma coisa. Mas é legal. Uma coisa que eu vejo sobre esse lançamento, talvez muito antecipado, do Street, é que assim, cara, se isso fosse lançar em junho, ia foder tudo a Evo, ia foder tudo a Pro Tour. É a mesma coisa que você comentou da Evo, de Rod. Na Evo de 2017. É o que nego sacaneou do Guilty Gear na Evo, né? Porque o Guilty Gear que vai ter na Evo, o Exert, com, sei lá, um subtítulo que eu agora não lembro qual é. É o Revelator. É, ele vai sair em maio, né? Então vai ter um mês de jogo. É Evo, galera! Vambora, chega aqui! Não, mas assim, Guilty Gear é aquela coisa, vai ganhar o japonês, porque o Revelator já tá nos arcades do Japão, já tem. Isso, e é mais de nicho, então, realmente. Então assim, a questão do Street foi pressão, ao meu ver, da Sony, e da cena competitiva de uma forma geral. A questão dos trials, a Ultra Street não tinha. Demorou pra vir os trials da Ultra Street também. O Bonilha não tinha nada. Mas é um bagulho que prejudicou a galera que não é competitiva? Prejudicou. Só que eu entrei numa discussão com um cara numa comunidade que foi bem claro, na minha visão. Nos trailers de anúncio do jogo, eles anunciaram tudo que tinha lá. E não tava falando que ia ter trial e não tava falando que ia ter modo arcade. Cara, mas olha por só, mais que seja uma coisa óbvia que tem que ter, se a gente for analisar friamente, você entende que isso é má fé? Você fazer um jogo de luta que não tem modo arcade e falar, eu não falei que ia ter. Porra, não sei, depende. Joe Rod, eu jogo Street Fighter Killer Instinct 5 anos, cara. Cara, a parada é, você assume. Não, mas o Killer Instinct tem um modo lá que você fica enfrentando os bonecos pra sempre. E é suficiente. Eu esqueço o detalhe do Killer ser de graça. Eu esqueço isso, que é isso que, tipo, qualquer tipo de, entre aspas, demérito que o jogo pode ter foi apagado por isso. É de graça, mano. Assim, você compra se você gostou. No ano você ainda tinha mais um char ainda, né? Gente. Já percebe, só uma coisa que eu acabei de perceber aqui procurando datas de lançamento dos jogos. A Capcom sempre lança os jogos final de fevereiro e início de março. Sim, desde o Street Fighter 2. Tipo, sempre. É. O Street Fighter 2 foi dia 6 de fevereiro, né, no caso. O Super Street saiu em abril. É, mas é ali perto. Abril é mês de lançar Final Fantasy, tá? Tava errado. Provavelmente. Então, eu acho que rolou esse desespero da data, assim, tipo, não, a gente tem que lançar agora nessa época aqui, vai, foda-se. Aí eu o maluco falou, chegou o diretor e falou... Isso é uma coisa que tá em qualquer empresa, diretor, e fala assim: tem que lançar não sei o quê. Aí os caras lá debaixo da operação, não pode fazer isso aqui, isso aqui. Olha só, a diretriz é planejamento estratégico, a gente tem que fazer assim, vamos lançar agora em fevereiro. O cara vai ficar melhor. Lance em fevereiro, tá bom, lance em fevereiro. Gosto como você traz a sua vivência profissional. Eu gosto como você traz a sua vivência profissional pro podcast. A questão do lançamento é três palavrinhas. Capcom Pro Tour. É por causa disso. Eles criaram toda uma estrutura. Mundial, regional, online, e os caras a quatro pra funcionar, pra transformar o Street Fighter V num esporte e ser parecido com o que tá rolando com os MOBAs. Se eles lançassem o bagulho em junho, tinha fodido metade do planejamento deles. Foi por causa disso. É certo? Então... Não é? Não sei. O que eles estão fazendo basicamente é focar na galera competitiva e foda-se e alienar quem só quer jogar um jogo. Não é isso não, mas então... é você ter atenção pra essa ali, pra essas coisas competitivas, porque o negócio do esportes ele cresceu absurdamente nos últimos 2 anos e os jogos de luta eles ainda não estavam muito nessa vibe de esportes. Eles estavam naquela vibe Evo de tipo, junta lá no cassino e joga, tanto que agora vai ser no octógono, a porra da Evo. Nossa, mas cara, quando eles literalmente não criaram um modo single player pro jogo, significa que estão alienando completamente o jogador que, casual. Sim, o jogador que não tá ali pra jogar multiplayer e ficar com a história meia boca, né? Vem cá, eu não pago, podia ser o modo história com um filler de 8 lutas no meio. Não, vamos botar tipo alfa. Eu não pago o PS Plus, por exemplo. Na verdade eu pago, mas vamos supor que eu não pago. Compro o jogo. E eu comprei o jogo. Caralho, joga. Eu não jogo. É. Enfio no cu. E roda. Pra quem tem PC, foda-se, né? Você pode jogar. Você só pode jogar online se você tiver PS Plus? Agora sim. Na agora PS4. É o Xbox. Caralho! PS4 sim. Agora é sim. Nojo. E eu conheço muita gente, assim, óbvio que nos Estados Unidos, em outros países, a cena online é muito forte. Mas eu conheço muita gente, mesmo que tenha um videogame em casa, e tipo, nem sabe o que é Plus direito. Tá nem aí. Compra o jogo e quer jogar. Esse cara... Fala 5 pessoas que você conhece com Play 4 aí. 5 pessoas com Play 4? É, fala aí. Sacanagem. Tá. Conta rápido. É que, na minha opinião, a Capcom queria, ela quis agradar dois públicos, o povo que já estava jogando competitivo e quer crescer essa cena de esportes, o caralho é 4, e o povo casual, porque eles são obrigados a agradar esse povo, porque Street Fighter é uma franquia gigantesca de 25 anos que todo Sim. mundo joga. Então, é aquele jogo meio obrigatório, assim, sabe? É, mesmo o cara casual vai fazer uma festinha na casa dele, chama um amigo pra comer uma pizza. Ah, sim, Street Fighter. Ah, gente, todo mundo compra essa. É, tipo, todo mundo compra essa porra desse jogo. Sim. Só que, como eles queriam fazer a Pro Tour, igual o Dio comentou, eles tinham essa data e eles não podiam abrir mão dela, porque tem que ter a Evo, tem que ter os meses pra sair DLC, tem que ter um tempinho pro jogo chegar no mercado, né, e sair, sei lá, um mês. Tem que ficar os bonecos que estão no disco já. É, não, outra coisa. Não, tem tudo isso, e tipo, se você atrasa o jogo, vai foder a Pro Tour. Se você lança agora, vai foder os casuais, porque aí vai sair, o que vai acontecer? Vai sair review ruim, não tem single player, cadê meu arcade mode, eu gosto de trial, sabe, tudo isso. Uh-huh. Então eles ficaram num meio termo ali que não dava pra agradar os dois, é um negócio bem ruim, mas... Eles já têm uma experiência de lançar a versão, a Capcom sabe que qualquer jogo que ela lança, ele vai reclamar. Então assim, cara, não adianta que eu fizer. Se eu lançar o Mega Man X com Inafune de novo, remake, delícia, vão reclamar de alguma coisa. Então, cara, foda-se, lança. Reclamaram do Regular Hunter X de todo jeito. Lança essa porra e a gente mexe. Hoje em dia tudo é firme, não é mesmo? E vamos combinar, assim, eu não gosto de agir dessa forma, mas assim, é verdade. Sim. No fim, quem suporta a Capcom, quem suporta Street Fighter, quem dá o suporte pro Street Fighter, é a cena competitiva. Quem faz o jogo sobreviver é a cena competitiva. Caralho, eu acho isso muito discutível. Eu acho que isso dá outro programa. Eu não tenho dúvidas disso. É porque eu acho que a cena competitiva é muito forte. A cena competitiva é maneiro, mas se você pegar as pessoas que estão dentro, elas são minoria e elas não sustentam mas o negócio. Não, é isso que ele tá falando. Ele tá falando que tudo que a cena produz... É, fala de cada vez. Tudo que a cena produz fomenta o jogo. Tudo que a cena competitiva produz, de, tipo, se reunir e jogar e gerar hype, e YouTube, e Evo, e Yipes, e etc. Tudo isso pega o cara lá do meio do caminho e segura esse cara no jogo. E tudo que esse cara do meio do caminho faz de chamar os amigos pra ir pra casa, segura um pouco o jogo. Então lá na ponta, lá no Justin Wong, do Mike Ross, no Filipino Champion, não sei o que, tudo que esses caras fazem e que geram toda uma grande comunidade no jogo e fazem o jogo ser uma atração pra quem tá no meio do caminho, pra quem tá embaixo, isso fomenta o jogo. Sem dúvida. Olha. Deixa o jogo em evidência. É só você pegar toda final de Evo, cara. Toda final de Evo, ou tem uma promoçãozinha outra de jogo de luta. Um monte de gente volta a jogar os jogos de luta e tudo mais. Isso. Mano, quer prova maior de que quem. A prova maior de que quem dá o suporte Vai. Pra Capcom. Ó, o Marquinhos me chamando. Tá, responde seu filho primeiro aí. Vai, prioridade. Oi. Tá, é só uma coisa. Ele veio fazer carinho. Ah, então beleza. Oh. Pô, tá vendo? Que coisa deliciosa. Então, só concluindo rapidinho. Quem dá o devido suporte. A prova maior de que é a cena competitiva que dá o suporte pra Capcom continuar os jogos é o Pearl do Daigo. Essa é a maior. Pegando a maior contribuição, o Evo Moment 37, que é aquele Pearl do Daigo. Não tem um ser humano na face da existência que conhece Street Fighter, que já não ouviu falar disso. O cara parou todos os golpes. O cara não pode saber nem quem é o Perry. O cara pode não saber nem que existiu Street Fighter 3. Mas o cara sabe que existiu esse momento. E pra mim é a principal prova de que os jogos suportam... A cena competitiva é o que, no fim, suporta os jogos de lutas da Capcom. Dá o devido suporte. Mas eles que mantêm em evidência. Você fala sustenta financeiramente? Não, mantém em evidência. Você mantém em evidência e acaba levando pro lado financeiro. Porque Exato. Vai mais gente. A gente vai comprar o jogo, vai. Olha pô, eu quero usar aquela roupinha. Eu vou te dar um. É que isso entra em questão de vendas e tudo mais. Mas, meu, o que teve de gente depois da última Evo, da última Pro Tour, de nego comprando o jogo, nego comprando Blazur, depois daquela virada do Galileu lá. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Um projeto que eu tô trabalhando é num grande nome do mercado de varejo. E eu conheço muito. E lá tem campanha pra vender o jogo e tal. Tô vendendo o jogo lá. E num dos lugares. Na sede da empresa, tem lá o PS4, um telão com um Street Fighter pra jogar. E várias pessoas passam lá, pessoas de TI, pessoas de outras áreas, pessoas do jurídico, pessoas daqui, falam lá e jogam um pouquinho de Street Fighter. E falam, caralho, Street Fighter, aquele jogo, não sei o que, esse quê. E muita gente ali, eu já ouvi, lá, e compra o jogo, joga o jogo em casa, tem PS4 e tal. E eles não fazem ideia de quem é Daigo Mehara. Eles não... É, eu conheço muita gente de outros empregos que gostavam. Tem até. Mandar um abraço pro meus amigos aí da Globo, que ainda acompanha aqui o programa, todo mundo do podcast. Então, salve aí, salve pra galera da Globo aí que trabalha com o inimigo aí. O pessoal não sabe quem é Daigo Mehara. Não faz ideia, mas o pessoal se amarra em Street Fighter. Jogou lá no cinema Street Fighter, no cinema do Mas é que tá, o inimigo, esse cara tem 30 anos. Esse cara tá comprando Street Fighter porque ele jogou Street Fighter 2. O moleque que tem 18 anos agora, né? Ele vai jogar por causa do Daigo e do Justin Wong, ou porque ele viu alguma coisa. Eu acho que às vezes vocês superestimam o nosso conhecimento, porque a gente é de um espaço muito conhecedor do mundo de jogos e diversão. Eu falo isso com experiência do meu trabalho, mano. Os caras, tem o pessoal na minha faixa de idade, os caras não manjam nada de street e tudo mais. Os caras vêm falar desse negócio do Daigo pra mim. Pô, eu vi uma vez o cara lá, defendeu todos os... Os caras sabem, mano. Se você tem um mínimo de conhecimento de videogame, de internet, mano, uma hora ou outra o cara esbarra, fica no subconsciente, mano. E mesmo que não seja o cara... O cara dorme pensando aquilo. Caralho, o cara aguanta. Acaba lembrando. E mesmo que não role a questão do player casual que não tem o costume de comprar o jogo, a galera que não é vidrada nos jogos de luta, mas joga um videogame, elas sabem, e é esse o público que consome efetivamente. E não é só jogo de luta, não. O que aconteceu comigo hoje de manhã, eu dei aula, e aí eu tô lá explicando a matéria no quadro, e é um computador por aluno. Então, de vez em quando, pra ver o que aquelas pequenas criaturas estão fazendo, tudo moleque de 20 anos, né? Aquelas pequenas criaturas estão fazendo, em vez de prestar atenção, eu vou pro fundo da sala e fico falando de lá. Cara, toda hora tem um moleque vendo a jogada da semana do LoL, a jogada da semana do Dota. O moleque tá com a Azubo lá ligado, vendo os times lá de LoL, sei lá o quê. Isso, então, assim, a coisa do cara que tá lá no alto nível, tá? Pra essa geração que tá com 20 anos agora, enfim. Isso é uma coisa considerável. Isso certamente não é descartável. Então, por mais que a gente realmente seja um nicho muito específico e que sabe nome e que sabe o que é Option Select e o caralho é 4, a exposição que essa galera fornece pro jogo, nem que seja no sentido de... Eu não sei quem são os jogadores profissionais, mas eu sei que tem uns vídeos aí no YouTube de uns malucos sinistros jogando, né? Isso mantém o jogo em evidência, isso coloca o jogo em evidência. E se você tem, sei lá, quando uma Evo dessas aí começa começa o campeonato de Street Fighter e tem 100 mil, 200 mil caras vendo o streaming, né? São 100 mil, 200 mil consumidores. Não são 150 mil negros que joga competitivo. Tem todo tipo de gente assistindo. O cara tá lá no Twitch TV, vê que o Street Fighter 4 tá entre os mais vistos. O cara vai entrar pra ver. Dezenas de campeonatos de esportes que inserem jogos de luta, você vê uma gama de gente nova perguntando do que se trata e tudo mais. E esse tipo de coisa só é proporcionada pela cena competitiva. Não estou falando que são eles que fazem o jogo, sustenta o jogo no sentido tipo, não, é o que eles vendem, o que a gente vende do jogo, a gente consegue lançar um novo. Não, mas são eles que fazem o jogo ficar em evidência. Se não fosse a cena competitiva, cara, Street Fighter 4 não tinha durado 8 anos. O que acontece com Street Fighter 5 é isso. É isso que é o legal. Ele vai aproximar o entusiasta e esse cara que para pra ver o esquema pra essa parte do competitivo. Só que aí que teve essa questão da pressão pra lançar o jogo muito cedo, por causa da Pro Tour, eu insisto isso, nada vai tirar da minha cabeça que foi a Pro Tour. Pode vir o Yoshinori Ono falar que eu tô falando bosta e não vai me convencer. Não, isso aí eu assino embaixo, certeza. Então assim... E aos poucos eles vão moldando o jogo. O que foi errado da parte deles foi esse tiro no pé de seu jogo, pagar o jogo full. Né? Você pagar o jogo full, tudo bem que depois você vai receber os bagulhos, modo história, possível modo arcade, tudo de graça. Sim. Só que poderia ter feito ao contrário, ter feito igual o Killer fez. A gente vai comprar. Mas vai tirar 14 bonecos. Deixa só o Ryu e a Chun-Li. Vai tirar todo mundo, é Ryu e Chun-Li, é só isso. Mas, sim, mas eu posso te afirmar que a adesão talvez. A reclamação, talvez o povo não reclamasse tanto. Iria ter gente que reclamaria. Mas ele tem outros interesses que a gente jogo vezes é não... tão merda que se fosse só a Chun-Li e Ryu tava ótimo. Não, o rosto do jogo não é merda não. Você que é um merda. Não. Você pode falar, história, você pode falar o que você quiser, só não pode falar bosta. É, esse porra, poster é uma bosta. Rashid, Nekali e Laura irados, moleque. Você é louco, mano. Fang, Fang é irado, moleque. O Fang é sensacional, cara. Fang é irado. Eu paguei o palco do Fang, mano. Eu só vou respeitar essa porra no dia que botarem o ouro. No dia que botarem. O ouro aparece no modo história do Dalsin e da Karin. Não, mas. Se tiver modelo 3D dele, é com a certeza que ele sai. Ah, tem o do Dalsin, né? Pra ter o do ouro, não custa muito, não. É só esconder um braço e não esticar, tá bom? Deve ter lá escondido. Mas aí ele vai ficar trocando de braço toda hora? Tem uma parada aqui agora na modelagem 3D que é o seguinte, por exemplo, o Vega usa a luva na mão direita, não agarra. Uma luva preta, igual acho que o Daigo usa. Usa na mão direita. E aí, quando tá o swap da tela, né, de Player 1, Player 2, a garra dele muda de mão, né? Mas a luva ele usa sempre na mão direita. Tem umas paradas dessa, a modelagem 3D já tá menos escrota. Quando o povo tava mexendo nos modelos pra criar aquelas aberrações, tipo a Laura Gretchen, as garras ficavam nas duas mãos do Vega. Eu acho que a modelagem tem que ser igual a do Street Fighter X. Virou de lado, fica de costas e mantém lá. O que é soco direito. Eu sou time Street Fighter X ainda. Viva isso. Eu gostaria que fosse assim, mas eu sei que é todo zoado. Claro. Né? Mas eu só queria dizer que Street Fighter X é um jogo mó bom e Street 4 pegou bastante coisa daquele jogo. Exatamente, é bom, exatamente, porra. Viva Street Fighter X. Viva Garuda, viva Skullomania. Isso não faz eu gostar de Street Fighter X. Skullomania é o melhor, moleque. Porra, você não gosta de final do Skullomania. Aí, merece uma revisitada no final do Skullomania. Merece. O Kamen Rider da zoeira. Porra, viva a Skullomania. Saburo Nishikoyama, o Salaryman que decidiu enfrentar o crime. Isso foi Daigo. Tiramos do bolso Daigo, aí conhecimentos aí. Daigo Daigando. Só um parênteses rapidinho. Nada a ver com nada. Ah. Mais um? Mais já um? Já tá em Chaves. Não fez por gente, Chaves. Não, deixa eu abrir aqui. A equação aí tá foda, vai. As Chaves. Eu abri meu YouTube aqui pra ver o final do Skullomania. Aí tá aqui, pra você ver o Joe Rod vai se identificar comigo. Pelo menos não agora, mas já foi, deve ter sido um dia assim. Meu YouTube é Sítio do Seu Lobato, Canção dos Sons dos Animais, Galinha Pintadinha, Bita e os Animais, Fofão, Pulo Muro e Popai Sofre Atropelo. Claro. O Pulo Muro é muito foda. Fofão, Pulo Muro e Popai Sofre Atentado. Carreta Furacão, cara. Cara, isso tudo aí dá nome de banda. É como se nome de banda indie, né? Não pare o filme, cara. Ah, cara. Foi que bom. Que maravilha. Pelo menos o Marquinhos agora tá jogando Sonic. Melhor. Pessoal, e aí? Nossas perspectivas aí pro jogo no futuro. Saga, o que você acha aí? O que vai mudar? O que tem que mudar? Qual é o próximo passo? A minha primeira preocupação é agradar os casuais logo. Porque, tipo, a Capcom, infelizmente, eles tiveram esse problema com o timing. E agora o marketing deles vai ter que se virar nos 30 pra convencer todo mundo que o jogo vai ser atualizado. Então, sei lá, aproveita o hype da Evo e lança o Street Fighter V Complete Edition. Eu não sei, tipo, faz alguma coisa pra agradar esse povo. E aqui no Brasil tem um bônus, né? Que é o preço que a Warner colocou, né? É, pois é. 280. As vésperas do lançamento aumentou. Parece inflação nos anos 80. Não, mas agora aqui os jogos estão saindo na promoção de pré-lançamento. Sempre tá 10, 20% mais barato no pré-lançamento. O Digimon foi assim também, até na PSN. O Digimon na PSN no pré-lançamento brasileiro era 184, depois aumentou pra 200 e pouquinho. Então, mas assim, tá essa prática. Tirando o problema do lançamento, eu acho que eles estão bem, porque eu gosto do modelo do Killer Instinct, por exemplo. Eu também gosto. É mó bom, funciona bem. E eles vão fazer isso com o DLC, eles vão colocar conteúdo, tem pontinho, vai ter daily, vai ter tudo aquelas coisas que faz nerd voltar todo dia pra porra do jogo e farmar. Vai ter. Então você mantém o seu público jogando, sabe? Eles já deviam ter feito esse esquema de MMO antes e. Farm sei lá, Fighter. Mas é, tipo. Farm Fighter. Uma galera gosta disso, saca? Uma coisa que me entristece muito com o Street Fighter V, que eu vejo que Mortal Kombat trouxe, e trouxe muito bem, É um modo de história, história rico. Decente. É uma história decente. Você tem um envolvimento entre todos os personagens, uma história que une todos eles pra estarem ali caindo na porrada. Ah, e mas o modo de história promete. Assim, eles só não lançaram junto com o jogo, mas eles estão fazendo o modo história. Vai ser em junho. É, mas modo história. Eu não espero esse nada. Modo de história. E o modo história que tem hoje? Como é que é esse negócio? Porque o que eu vi dele, e acho até que cheguei a. Ou comentei ou postei lá. No grupo, é que tava uma merda. Tinha animação, né? Parecia visual novel. É uma visual novel e tá bem rascunhão ainda. Olha só. Esse modo história é um prequel da história do jogo em si. Sim. O modo história do jogo Street Fighter V, aí o Fábio tá acompanhando até, acho que até mais que eu, porque senão eu fico triste, deprimido, que eu não tenho jogo ainda. Ele vai ter pelo menos 2 horas de história, sendo que, se eu não tô enganado, 1 hora é só de cutscene. Cara, se for isso, eu vou achar do caralho. Ele vai ter quase 2 horas de cutscene. Vai ser basicamente a do Mortal Kombat, exatamente. Cara, Street Fighter tava precisando fazer isso há muito tempo. Porque assim, eu tava conversando com o Inlapse outro dia, uma opinião muito polêmica minha, que é: Mortal Kombat fez um negócio de história do caralho, ficou muito maneiro, mas eu não acho, e aí vem a polêmica, os personagens de Mortal Kombat tão carismáticos quanto os personagens do Street Fighter. Não são. E os personagens começaram a ter profundidade agora. Você não quer que isso funcione da noite pro dia. Eu fui jogar modo história do Mortal Kombat X e achei uma merda. Não consegui entender. E você pega os personagens do Street Fighter, eles têm um potencial infinito de fazer uma história irada, e eles estão lá só sendo papel de parede de porrada, moleque. Não, ó, o Mortal Kombat, ele sempre se valeu muito de história. Nesse se valendo muito de história, eles mataram o Ken e voltaram ele como zumbi em outro jogo. Ai, Jesus, não lembro isso. Kung Lao passou de herói da história 2 vezes pra cuzão do Heel Turn, né? O negócio é da WWE ali. O Kung Lao é o Hal Jordan, tá ligado? Da parada. É o que eu costumo falar, Street Fighter, ele é canônico, a história, pra alguns personagens. Isso. Não é pra todos. Claro, você tinha aquele final canônico do Street Fighter 2, que depois foi substituído pelo Super Street Fighter 2. E não, aí, o final canônico do Street Fighter é o Zangief dançando Gorbachev, sempre. O Street Fighter 5 se passa entre o 4 e o 3. Exatamente. Ele vai mostrar a ascensão dos Illuminati. Então, assim, os caras estão fazendo uma coisa inédita, que é fazer uma história pro Street Fighter. Leque. Uma história, efetivamente, pro Street Fighter. Cara, melhor versão dos Illuminati é um bando de negro engravatado governado por um ET bicolor de tanga. Cara, funciona, era ET? Ele não era. Eu não é ET. Senhor Eternidade vai concordar comigo. O melhor final da história de Street Fighter é do Akuma no Street Fighter 3. Que ele tá tipo meditando, tirando um cochilo no fundo do mar. Aí aparece um submarino, aí o submarino fala: identificamos alguma coisa aqui. Xuxa! Aí ele explode o submarino. Xuxa, o submarino. E acaba, moleque, o jogo. É muito foda, é muito parasiano. Ixi, então, vamos voltar a falar sério, senão ele morre. Esse funciona. É o jogo que a gente tá falando de que tem história, moleque. Não, melhor final provavelmente é o final do Zangief no Alpha 2, porque o chefe dele é o Ken. E ele chega lá e fala: seu americano de merda, eu vou te mostrar que o comunismo é superior. Tu tá ligado que isso influenciou no RPG 3D e T do Street Fighter, né? Pode crer. O Zangief tinha inimigo menos um Ken Master. Sim. O Zangief é mó gente boa, né, cara? O cara maneirão, ele tá cagando pra essa porra de comunismo, ele quer ser uma porrada. Essa é uma boa viagem do Alpha 2. Ele acha mais divertido matar gente do que matar urso, é por isso que ele vai atrás dos outros. Que isso. Cara, Zangief é um lorde. Zangief pra mim é o Zangief do gibi da trama. Zangief prolixo, que dá maior discurso pra Rainbow Mickey, que fala: agora vamos lutar com nosso espírito muscular para mostrar quem é o mais forte. Não, pra mim é mais Zangief que fala: camarada Zangief isso, camarada Zangief aquilo. Pode crer. O centro do filme do Van Damme tá valendo. Sim. O filme do Van Damme é superior, na verdade, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas e os DLCs aí? Como é que... A coisa do dinheiro aí. O Fábio e o Saga estão com quanto de dinheiro já? Já dá pra comprar um Alex? Ah, eu tô jogando há uma semana, eu não faço nem ideia, cara. É? E você? Ó, eu fiz toda a história de todo mundo, eu fiz o survival no easy de todo mundo, uh-huh. E eu fiz com a Karin, eu fiz o normal e o hard, e aí eu não fiz com o resto porque é chato demais, eu odeio esse negócio de bicor. Já tem cores. É, eu não tenho mais. Mas cor. Aí, é, eu peguei só as da Karin e liguei foda-se pro resto. Porém, aí, somando tudo isso e um pouco de ranked, eu devo ter uns 260 mil de fight money. Já pode comprar dois bonecos. My fight money! Dois bonecos e meio, né? Pra que serve é fight money? O fight money vai te permitir comprar o conteúdo do jogo sem pagar DLC. Né? Você, vai poder, você vai poder comprar o Alex, por exemplo, mês eu que vem. Eu achei muito risky move da Capcom, porque... Não achei, não. Não custa nada fazer personagem, foda-se. É, tipo, olha, vende pra quem quiser comprar. Como assim não custa nada fazer personagem, caralho? Não custa porra nenhuma, já tá feito, cara. Já tá feito. Aquilo ali é o jeito dele ganhar mais dinheiro em cima de quem quiser comprar. E olha só, esse é o seu pensamento de massa. E vai funcionar comigo, porque quando eu comprar o jogo, eu vou comprar com vocês seu pass. Esse ó, é de Ovadio. Esse olha aí. Pensamento de Marvel's Capcom 2, que nego se transforma em um Mugen da porra, sem balance nenhum. E lança qualquer merda porque já tem os sprites prontos. João, a gente tá falando de um jogo que vai ser competitivo, vai ter patch. A gente tá falando de um jogo que é Mugen. É, pode mudar tem, a hora que você quiser, se não funcionar, você muda. Que tem infinito. E vai ter feedback de todo mundo o tempo todo. Não é assim que o negócio funciona. Então, mas tipo. É, todo survival, a história e tal, você fez uma vez, acabou. Você não vai conseguir mais esse boost. Não tem mais de... dinheiro, é verdade. É, exato. Sei lá, 250 mil que é quase de graça ali. É. Mas quando você joga online, você ganha? Você ganha 50. Por vitória. Por vitória. Não é nem por participação. E quanto é? Perdeu... Não, mas você deve ter. A primeira do dia você deve ganhar uns 350. É... Não, mas assim, quando você passa de nível é um com o modelo... boneco. Quando você ganha de nível, quando você ganha nível jogando com aquele boneco, porque tem esse meta RPGzinho, né? Tipo, eu sou, sei lá, o Saga é Karin nível 20, eu sou Karin nível 11, Fang nível que 10. E é os Battle Points do Street Fighter 4, é o Battle Point né? Street Fighter. E quando você passa de nível, você ganha mais 1000. Então pode ser que você ganhe 1050 numa luta, entendeu? É um modelo parecido com o do Hearthstone. É tipo isso. Cara, o que tinha que com certeza dar ponta era jogar modo versus. Domingo aqui a gente ia ter feito muito dinheiro. Nossa! Eu ia estar felizão, mas não faz. Por vários jogos você desbloqueia as paradas jogando versus. Tipo, eu lembro Smash Brothers ou Tekken 3. Eu liberei tudo jogando versus, assim, um dia acordei. A gente virou a noite, no dia seguinte tinha todos os bonecos. Mas, Joe, mano, isso aí eles não vão dar de... Assim, eles estão dando de graça como era do jogo. Mas eles não vão dar só salvando, finalizando o jogo. Se o cara quer, tipo, agoniado pra jogar logo que nem eu, vai comprar o Season Pass, mano. Eu só vou comprar o Season Pass, aliás, não tem, eu vou mas não tem só essa questão. Tem a questão de manter o jogo vivo. A galera que vai querer o personagem e tal, que só vai ser comprado com o Fight Money, ele vai ter que ficar em cima do jogo pra conseguir esse dinheiro. Esse é o modelo poder... de. E outra coisa que eles. É o modelo de negócio de vários jogos MOBAs hoje em dia. Hey Day, que minha mãe joga. A parada que eles estão ganhando aí é as estatísticas pra poder depois fazer balanceamento dos personagens, então tá todo mundo sendo beta testa. Sim, sempre. Mas sempre, isso sempre. Em qualquer jogo de luta hoje em dia. Vai ter um desafio diário também. Então tem aquela coisa do. Que eu sempre lembro do cenário do International Deluxe do Super Nintendo, que é o melhor, né? Que é tipo, sei lá, na alma com um Bird ganha esse Ryu que tá com energia cheia, sabe qual é? Desafio diário, coisa desse sentido. Paeri, por que eu acho que você tá errado, que não é todo mundo beta tester? Porque as mudanças são, quando você, num nível competitivo, as mudanças são feitas de acordo com a mudança do meta. E o meta tá sempre mudando. Isso é verdade. Então, tipo, a não ser que passe muito tempo, que nem, sei lá, StarCraft 1, e o jogo entre num ciclo de meta bizarro, você vai ter patch pra sempre, entendeu? Ciclo de meta me lembra os de drogas, na real. Mas um problema que a Capcom tem, e a gente discutiu bastante isso nos chats do time e tudo mais, né, o Fábio, é que assim, a Capcom, ela nivela os jogos dela pelo player, não pelo boneco. Ela pega, se tem um cara, por exemplo, se ela, sei lá, se nos campeonatos aí, o Filipino Champ tiver... E o Sabin lá estiver arregaçando todo mundo com o Dalsin, eles não vão observar se é o boneco que tá quebrado mesmo. Eles vão simplesmente nerfar porque tem alguém monopolizando as vitórias. Ah, qualquer coisa assim, assim também. O exemplo perfeito foi o Koji Kog com o T-Hawk. T-Hawk era um personagem low tier, ele, se não me engano, ele só ganhava do Dan só. E ele começou a participar de tudo quanto é campeonato, ganhar um monte, participou da Evo, deu couro no Sakunoko. E aí a galera, não, peraí, pô, tem que nerfar esse boneco de novo, porque mexeram nele, deixaram ele melhor. E depois pioraram ele logo em seguida, na outra atualização que teve. Mas isso aí, cara, Witcher, cara, você vê em qualquer jogo, até em MOBA, você vê, tipo, o YouTuber famoso começa a arregaçar com um boneco que ninguém tava jogando, nego nerfa. É o que eles têm, é justamente a estatística. Se tá, as pessoas estão vendo, as pessoas vão tentar repetir, as pessoas vão tentar fazer alguma coisa, aquilo se torna broken. E aí as pessoas tentam fazer o patch. Não, mas eu acho que em jogo de luta é um pouco diferente, porque há uma mentalidade da cena em menosprezar os bonecos que teoricamente são low tier e simplesmente reclamar se ele tá melhor. Porra, todo mundo cagava pra Rose no Street Fighter 4. Foi o Luffy ganhar do... Nossa, a boneca é muito roubada, olha o backdash dessa boneca, e que não sei o que, e começaram, por quê? Porque apareceu alguém só simplesmente jogando com o boneco. Foi assim com o Gen. Todo mundo no começo cagava com o Gen. E aí, mano, teve nego que teve a capacidade de falar que precisava nerfar o Sagat na Ultra Street, velho. Por causa do Bonchan. É, sei lá, cara. Tem um Luffy e um Bonchan, né, cara? One Piece não tem nenhum Naruto, né, na Fighting Game, né? Agora tem um Luffy e um Bonchan, né? Quem é o anime superior agora? Errado, mistake. O Sagat na Ultra Street é a pior versão do Sagat do Street Fighter 4. E ainda é Sagat Tier. E o Bonchan tava arregaçando todo mundo. Então, assim, é uma coisa que a Capcom faz que eu vejo que é errada e eu tenho certeza que vai acontecer. Se algum jogador começar a monopolizar as vitórias com um boneco específico, vai todo mundo começar a falar que o boneco é roubado, que tem que nerfar, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e a Capcom vai acabar cedendo. Dá o sim semana que vem já anota aí. Já tem um. Dá o sim semana que vem já vai nerfar. Contra o Filipino do Seibi. Voltando a falar do Killer. Eu não consigo deixar de comparar porque eu sou jogador de Killer também, então eu fico bem atento nessa cena. O Glacius, por exemplo, ele é um personagem que tá desde a primeira temporada. Ele é um personagem relativamente fraco. Eles foram mudar o personagem, mas, tipo, praticamente todos, só agora na terceira temporada, depois de 3 anos, eles resolveram mexer de verdade no boneco. Então não foi só. 3 anos? Não, tá no terceiro ano, né? Começou em 2014. E como é que funciona esse esquema das temporadas aí? Velho, o personagem, ele. Velho. Ele sai. Falaremos sobre ele isso. Entra? Falaremos sobre isso só no podcast entra. Killer Instinct. Ah. Mas entra, vai adicionando. Entrou só o sapão entra, agora. Não sai, né? Tipo, o Glacius não pode sair assim do meio do não vai sair não. Show. Não. É igual o Mamba. Desses caras aí que estão pra vir pra DLC, Alex, Book, Urien, Balrog, Gilly e alguém que eu não tô lembrando agora. Ouro. Ouro não tá ainda anunciado. O Elvi. Juri. Eu sempre esqueço dela porque ela é irrelevante na minha cabeça. Caralho, quero que ela morra. Caralho, tanto personagem maneiro do 4. Mas e aí, Batman, o que você tá esperando mais desses 6 caras aí? Cara, eu espero que olhem bastante pro Gilly pra ele não ficar igual ele tava na outra Street Fighter 4. Uh-huh. Só isso que eu tenho a dizer, cara. Ele tá cara, então, ele é rápido. Ele tem fireball, ele tem ótimos antiaéreos, ele controlava o jogo no chão. Ele só tem 2 golpes. O recover dele o recover da fireball dele é absurdamente rápido. Eu achava. Não, é porque assim, o que eu acho até meio ruim do Street Fighter, que muita gente acha que isso é ótimo, é esse lance da matchup, né? Só que, cara, eles levam isso a um nível muito grande. Por exemplo, eu odeio o Guile desde a Ultra Street Fighter 4, porque a minha match que eu jogava, eu era player de T-Hawk, a minha match contra a Guile era 7-3 praticamente. Entendi. 7-4, vai. Entendi. 6-4, aliás, era muito discrepante, assim. Entendi. Eu acho que eles tinham que manter mais o nível, assim. Então, Capcom, dá uma olhada no Guile aí, porque o Batman tá reclamando aqui desse Guile roubado, hein? E você, Joe Rod? Além de Sagat, você tá esperando o quê? Cara, eu tô esperando terminar de montar meu PC pra poder comprar o jogo. Cara, mas assim, eu não quero que tenha Sagat nesse jogo, velho. Hã? Ah, é? Vamos ter que mudar muito ele, né? Você tá com medo. Primeiro que o Sagat não é o meu personagem favorito de Street Fighter. Que isso, é o Nash, né? É o Nash. Exatamente. Uhum. E o Nash tá escrotaço. Escroto que você acha que em que sentido? Louco, vai peidar na lata pra fazer barulho. Ele tá escrotíssimo mesmo. Ele tá escrotaço, moleque. O que eu tá espero? Ele virou o Kylo Ren com câncer. Ele sempre foi o Kylo Ren com câncer, né? Porque ele não era. Vocês nunca leram as falas do Nash. Não, ele não era nem pro Kylo Ren com câncer. Não, vocês nunca leram as falas dele nos outros jogos. Ele sempre foi um maluco bem escroto. Tipo, seja o melhor que você pode ser um merda. Tudo bem, mas ele ele não ficava com o braço abaixado assim, segurando metade. Isso está tentando me dominar. Agora ele tá meio emo, né? Então tá meio emo, exato, falando, pô, exato. Eu quero mudar a porra do jogo e trocar as frases deles, que eu não me aguento, parece um adolescente, mano. É, pode crer, né, cara? Só sei que eu vou matar geral com o Nash. Cara, o melhor do Nash. Capcom Pro Tour, vocês vão ver o patinho lá. Eu imaginei o Joe Rock falando isso de braços cruzados e biquinho. E biquinho, é. E eu lá, batendo em time. Olha só, o melhor do Nash é que a voz dele em japonês é uma vozinha fina, assim, de meio. Aquele coadjuvante de anime, sacou? E o dublador dele é americano, é mó cara. If you stay in my way, I will kill you. Música escroto do caralho, tem nada a ver uma coisa com outra. Nojo, cara. É igual a voz do Ryu, que não tem nada a ver nas duas versões. Mas o Ryu é genericão, porra. Ryu é merda. Esse é o problema, eles dão muita atenção pra voz dele. Tinha que ser dublado o jogo mesmo. Agora tiraram agora a cabeça chata do Ryu. É, não tá mais, não tá tinha mais. Tinha que chamar a Peach logo e dublar pra português, velho. É, cara, a Peach dublando a Laura ia ficar irado, moleque. Caraca, não, a Laura tinha que ser a Anitta, na real, se fosse português. Exatamente. Ia ficar irado, moleque. Aquilo eu ia comprar com certeza, todas as versões. E você, Saga? Eu só quero um Urien legal. Dá o Aegis Reflector de V-Trigger dele. Caralho, eu não quero fazer nego quicar no cara. Eu não quero ver ele, não, cara. Se tiver a Aegis Reflector no V-Trigger, eu vou comprar um computador amanhã, comprar o Street Fighter e jogar só com o O Saga e o Senhor da Eternidade com esse Uri ainda no Edge Shield vai ser um saco, mano. Nossa, cara, eu vou jogar. Que nossa. Saco esse jogo, cara. O boneco é muito legal, jogar. Ele joga com a mão dele, valeu. Ele vai jogar pelado com uma mão no controle e a mão no pau, sério. Aquele vídeo que o pessoal resgatou. Aquele vídeo do Uri que o pessoal resgatou recentemente, né, do cara que tava morto já de Uri, e aí ele encolou o Ken no canto e falou: beleza, agora vou começar o Aegis aqui e solta o som DJ, né? Aegis é egípcio, isso é foda. O Aegis é egípcio, mata mais que o Aegis. Cara, pode crer, cara. Eu gosto de jogos e diversão número 216, em que falamos do Street Fighter V, esse lançamento um tanto controverso, um tanto conturbado, né? E o Kid Rod está fazendo aqui o back vocal, a trilha sonora desse maravilhoso jogo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês por terem participado. Eu queria, antes de mais nada, pedir aí pro Joe Rod e pro Badmin fazerem o jabá do Patos. Vai na FIFA. Pô, fica à vontade aí, Joe Rod. Ah, vai você, não. Vai então você dizer. Vai entrar lá no Facebook. Vai você mesmo. Você vai entrar no Facebook, vai procurar o Patos com C, que é a equipe, né? Sasco. Que é o Team Dios. É por isso, mas é Patos Osasco. Mas é isso mesmo, cara. Porra, mas... Não, sim, mas eu tô tipo, uou! Mind fun. É, mas é isso aí. Aquele tiozinho é. É, essa parada. Essa parada. Agora eu virei o Capitão América, moleque. Essa parada. YouTube também, Patos Team. Patos Team, tudo Patos Team. Qualquer Patos. Rede social aí, Twitter. Patos. Twitch TV, que regularmente a gente vai passar a fazer stream do Street 5 também. Me enfrenta, me chama lá, e lá. Vai ter campeonato organizado por nós em breve. E é isso aí. E Dr. Saga Kazama, o jabá do glorioso, delicioso, crocante e macio Calibre Lordal. É, youtube.com/calibrelordal. A gente faz um monte de vídeo de Dark Souls, lutinha, coisas japonesas, a gente, sei lá. Salvando o anime todos os dias, né? É, a gente curte essas uiabuzices aí. Se você, em particular, gosta da série Soulsborne, né? Agora tem o Borne também pra colocar aí no meio. Dá um like lá no Calibre Lordal. Os caras agora chegaram aos 2 mil inscritos no canal do YouTube, parabéns. Periodicamente, parabéns. De vez em quando, estão lá jogando um joguinho de luta, né? O Saga tá lá ganhando todo mundo. Vou chamar o Senhor da Eternidade pra jogar com vocês Street Fighter 3, que ele é bom desse jogo aí. Ele dá pra dor, a banda e a garra. Melhor o inimigo também. Ah, eu quero jogar Street 3. O John Rod também. É, vai. Chama lá o Saga pra jogar com vocês lá, pra ver se tem rival de vez em quando lá pra você. Que você ganha, tá ganhando muito lá. A gente gravou mais de uma hora de programa, a gente não teve uma sessão especializada em voador e banda, não? Teve voador, banda e agarrão, que é o matchup da vida, né? É o mix-up da vida. É um option select, né? Da vida. Voadora, banda e agarrão. que é o jeito do Ninja Inimigo jogar. E a gente aqui do Baixo Frente Soco, né? Você sabe nossos canais de comunicação, nosso site é o baixofrentesoco.com, nosso e-mail eugostodejogos@baixofrentesoco.com e as outras coisas aí da vida de YouTube, Twitter, Twitch, Facebook, é tudo /baixofrentesoco e você vai achar a gente por aí também. Tem o Patreon, que aí a gente não pode falar o endereço, que é proibido, mas enfim, todo mundo sabe qual é. E é essa parada aí. E semana que vem a gente provavelmente volta aí. Fica a dica. É youtube.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, é tudo.com/baixofrentesoco. E o Patreon a gente não falou o que, não. Não vou falar o que, mas então está lá. E queria agradecer de novo aí ao Joe Rod do Gambiarra e do Patos, ao Bad Bean do Patos, ao Saga do Calibre Lordal. Leve lá abraços pra todos. Vocês também levem abraços lá pro Robinho, né? Que foi o campeão aí do primeiro torneio que a Warner organizou. Que ele esteja fazendo uma boa jornada de trabalho nesse momento. Ele só tá aproveitando enquanto eu não tô com o jogo. Ih, olha aí, provocações. Provocações. Falando nisso, aproveitem aí que vai ter mais campeonato. Aquele não foi o único. Vai ter uns umas FENACs aí, eu acho que subiram um post na Capcom Unity, então dei uma olhada se alguém tem interesse. Sim, vai ter alguns outros exemplos de lançamento, né? Aqui isso, em São Paulo são mais três. Né? E aí, participe aí, o pessoal que for de São Paulo participa. Aqui no Rio, eu acho que não vai ter porra nenhuma disso. Realmente, isso acaba acontecendo mais em São Paulo mesmo. Olha aqui, hoje eu vi o Trancas comentando num post lá de um cara reclamando disso, que eles têm um carinho específico no Rio, hein? É mesmo? Pode ser que vamos. Belo Horizonte não. Belo Horizonte que se foda, né, Dave? Todo respeito aí. Porra, o cara aleja Aécio Neves, porra. Sai daí.